Projeto X Podcast. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, vem pra quebrar com tudo, vamos dançar. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. Essa semana a gente escolheu um tema bastante inusitado pra comentar, né, pessoal? Oi, é. Oi, é. Uma coisa que vocês nunca imaginariam ver por aqui. Ou até imaginaria, mas talvez imaginariam de outro podcast, quem sabe? Cara, eu nem imaginaria com essa staff, pô. Na verdade, eu nunca imaginei na minha vida gravar um podcast sobre novelas, né? Que é o tema dessa semana. Ô, eu tava assistindo série até agora, quando vocês me pararam, falaram, vamos gravar um podcast do quê? Novela. Eu lembro o dia quando a gente ficou comentando sobre novela. Quando a gente descobriu que dava pra gravar um cast de novela. Não, eu descobri que essa staff tem um bando de ex-noveleiro aqui. Então se preparem, prestem bastante atenção, que hoje o cast vai ser muito interessante. Eu espero que a gente consiga dar bastante risada aí. Eu sou o Kiba e eu sou fã da Carmen Lúcia Tufão. Tufão? Isso. Tufão. Porra, vai já. Que coisa. Meu Deus, hein? Ah, aqui é o Seiji. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Maldita hashtag. Todo mundo vai falar da vida Brasil, porra. Por que você também vai? Aqui é o Mug, e corrijam se eu estiver errado, mas novela é dorama brasileiro, né? Ah, meu Deus. É, não chega tanto, mas... Não chega tanto. Cara, novela é bem melhor. Aqui é o Panda, e eu gosto do Jamanta. Jamanta não morreu! Jamanta não morreu. Era a maior piada do Cacete e Planeta na época da Torre de Babel. É verdade. Bom, é isso aí, galera. A gente reuniu essa equipe aí de marmanjo pra falar de novela. Pior que é, nem a Firta aqui, velho. É, hoje a gente não tem nenhuma mulher, a gente monopolizou o podcast aqui só pra falar de novela de uma forma diferente, de uma forma que vocês nunca ouviram falar. Quem ser mais feliz e quem sabe será. A gente vai falar então da telenovela, ou como a gente conhece atualmente como a novela, que é um dos programas mais vistos ainda pelos brasileiros. E realmente ele é muito importante para a população. Ele é um marco cultural, eu diria. É uma coisa que está encravada hoje na cultura do brasileiro. Todo brasileiro sabe o que é, já assistiu alguma, por mais que não goste, já viu alguma coisa de novela. É uma coisa absurda. E falem o que quiser, Brasil em questão de novela, cara, é foda. Oh, campeão, velho. Em questão de qualidade... O Brasil tem a melhor telenovela do mundo, né? Uma coisa, assim, impressionante. Qualidade, roteiro... E a novela, ela não fica só presa aqui no Brasil. O Brasil é um dos maiores exportadores de novela aí do mundo, né? Só perde pra Televisa lá mexicana. E a qualidade da telenovela brasileira é um negócio absurdo, que os países gostam, compram e até dublam as novelas pra passar lá nos países deles. Nossa, imagina a Avenida Brasil em chinês, né? É. Me serve, vadia! Eu não sei falar me serve, vadia em chinês. Me serve, vadia! Tem uma galera aí que escuta a gente que sabe falar, ele pode avisar. Eu imagino como eles falam oi, oi, oi em japonês. Ni hao, ni hao, ni hao. Assim, né? Em chinês, né, Seiji? É, em chinês. Nossa, em japonês seria o quê? Moshi, moshi, moshi, moshi, moshi. É seis vezes, né? Caramba. Bom, a novela ela surgiu com a própria evolução dos aparelhos de TV, né, associados ao mercado publicitário aqui no Brasil. Antes de ter a novela, a telenovela, né, que é a novela de televisão, o Brasil era muito popular nas radionovelas, que era uma... Era a mesma coisa que a novela normal, só que era no rádio, as pessoas só escutavam. Eu não diria nem Brasil, eu diria origem mesmo, que vem lá dos Estados Unidos, a força dele. Sim, não, mas eu quis dizer no geral, né, mas no Brasil, assim, a coisa... A radionovela foi muito popular. Muitos dos atores hoje que são extremamente... conhecidos no Brasil, os atores mais tops, antigas, mais velhos, né? Também, das antigas, eles participaram de rádios novelas, então... Ah, sim! Mas quando a gente discute a origem da telenovela, ela já começa já dos Estados Unidos, que lançaram bem antes da América Latina ter desenvolvido. Hoje em dia ainda tem, você ainda pode encontrar algumas rádios AMs, pelo menos que são aqui de São Paulo, tem. Mas é muito difícil. Sabe aqueles audiodramas que a gente escuta às vezes aí em podcasts? É mais ou menos a mesma coisa. Só que, obviamente, com a tecnologia da época, né? É. Não, mas aí, ó, tem uns audiodramas legais ainda que minha avó escuta na rádio, narrado pelo Gil Gomes, cara. Caramba, hein? É muito bom, é muito bom. Aqui é Gil Gomes, aqui agora. Desde aquele tempo, né, do comecinho antes, quando ainda não tinha televisão, a rádio novela ela já satisfazia bastante o público gostava muito. Tanto que esse tipo de mídia ele foi migrado pra televisão, que é a novela que a gente conhece hoje, que faz muito sucesso ainda no Brasil e, de certa forma, é um sucesso contínuo, né, que não diminui com o tempo. É, brasileira é sempre desocupada, né? É, ele se enraizou bem na cultura brasileira. Exatamente. Mas é interessante ver como a parte do mercado publicitário, ele tá muito enraizado a parte da telenovela. Quando a gente fala, por exemplo, a própria origem que vem já dos Estados Unidos, a soap opera, eles têm esse nome soap opera porque quem pagava as produções era empresa de produtos de limpeza. Por quê? Porque era destinado às donas de casa que ficavam em casa vendo a TV. Merchandising já começando cedo. É, porque aí tem a relação. A publicidade vai dar renda para a empresa que tem usa a TV para ocupar esse espaço, para ter uma programação regular, para ter um conteúdo e chamar a atenção, né, da audiência. Então você vê essa associação da própria TV, antes que era rádio, né, agora TV, e com o mercado publicitário. E hoje em dia isso está muito, muito popular também, porque você vê toda novela aí que você assiste, você vê no meio da cena, eles dão um jeito de fazer uma propaganda, de mostrar um produto pra dar um retorno a mais pra novela, além do patrocinador normal que ela já tem, né? É, na maioria das vezes isso incomoda, porque fica muito forçado, cara. É, mas a gente vê uma evolução, porque antes a telenovela dependia do mercado publicitário. O mercado publicitário gerava o conteúdo que ele queria expor na TV. Agora não, a própria TV, ela diz o que eu vou botar em conteúdo e a gente encaixa no próprio mercado publicitário. Às vezes incomoda, eu concordo. Mas tem vezes também que isso é tão sutil... que a gente não percebe que tá lá. A gente vê até a marca ali, percebe a propaganda, mas isso não influencia. A maioria das cenas são cenas que não agregam muito conteúdo pra história em si. Mas vez ou outra eles fazem alguma coisa que envolve. Fica muito... tem vez ou outra fica muito tosco, cara. Eu lembro de uma novela aí que acho que era Mulheres Apaixonadas, que o Zé Maia pegava todo mundo também, não era? Qual que ele não pegava todo mundo? Qual que ele não pegava todo mundo? Fala uma que não pega, né? Mas eu lembro que era na época do lançamento do Fiat Stilo. Daí começaram, e eu comprei esse carro, e tem teto solar, e não sei o que, caralho, velho, vai se fuder. Oh, mas às vezes, de tão tosco, fica engraçado, tá ligado? Fica, mas nessa hora não foi engraçado, foi muito tosco, cara. Mas uma novela que tinha bastante, era uma recente até que eu assisti, que foi aquela Cheias de Charme, que quase todo o capítulo tinha pelo menos uma propaganda no meio. Ah, mas esse daí era mais sutil, pelo que eu me lembro. Era bem mais sutil. Mas tinha muito de maquiagem. A nova novela que tá passando agora também tem muito de lingerie, tem muita coisa assim de propaganda na novela. É o que dá dinheiro mesmo, né? Sim, isso dá muito dinheiro, porque... É necessário. É porque necessário, assim, é uma parada importante, porque assim, na hora do intervalo, nem sempre a pessoa tá assistindo, às vezes ela muda de canal. Mas no meio do capítulo, a pessoa não vai parar de assistir pra não ver a publicidade, né? Então é interessante. E se eu não me engano, o intervalo da novela das nove é considerado horário nobre. É o horário mais caro. Aqui no Brasil é o horário que tem o horário da novela das nove e futebol. São os horários mais caros. Aí. Mas a novela ainda acho que é mais cara do que o próprio futebol. Porque se você pega um capítulo final de novela, o país para pra assistir, cara. É uma parada impressionante. Que é, e o Facebook fica tipo... Essa última que teve foi impressionante mesmo. É, mas interessante esse fenômeno na América Latina, como ela se distanciou desse soap opera e ganhou uma característica própria. Ela dá bem foco à classe social, por exemplo, ele tem um foco bem forte na família e o horário também que ele é exibido. Nos Estados Unidos ele não é exibido no horário nobre, como é aqui no Brasil. Aqui no Brasil as novelas ainda têm uma característica mais importante, que elas de certa forma influenciam as pessoas, muito. Até. Não, elas criam tendências, né? Cria tendência de moda, cria tendência de padrão de beleza. Levantam causas sociais. Levanta a causa social, cria tendência de como as pessoas agem em relacionadas situações. É um negócio absurdo em como a novela tá enraizada no brasileiro. É um negócio acima do normal. Eu acho que a difusão que a novela teve aqui na América Latina foi mais ou menos o que teve os seriados e as séries lá nos Estados Unidos. Né? Foi mais ou menos por essa linha. É, exatamente. Enquanto lá séries e seriados fazem mais sucesso, aqui a novela faz mais sucesso. Não, tanto que as séries lá, eles ocupam o horário nobre da televisão. Exatamente. Sim, mas aí que tá, ó, vamos lá. Eu acho que aqui a novela tá num nível maior do que a série lá, por outra razão. Pela frequência? Não, eu acho que é a questão da imponência. Não tem outra coisa pra você assistir no horário da novela, além da novela, entendeu? É, exatamente pela frequência, porque enquanto aqui a gente tem episódios de novela todo santo dia, lá eles têm uma vez por semana, a série. Não, né? mas aí que tá lá, você tem uma série por dia da semana. É, exatamente. Aqui você tem a novela 6 dias na semana. É, aqui é a contínuo, né? É, aqui é contínuo, exatamente. Tanto que as séries duram bem mais lá fora, porque é uma vez por semana. A novela dura no máximo 6 meses. Não, acho que é 8, 8 a média, né? Não, sei, não é mais ou menos 6, é por volta de 6. Por volta de 2 por ano em cada horário. É, as novelas duram mais ou menos esse período porque é muito trabalhoso pros atores fazer, entendeu? É complicado você prender um ator muito tempo porque ele fica preso naquela novela durante 6 meses. E assim o ator cansa, então eles precisam trocar a novela de tempos em tempos, não dá pra durar muito tempo. E tem alguns atores até que são bem frequentes, né? Fazendo uma novela, daí passa outra, daí na próxima ele já tá de novo. São até atores bem requisitados, no caso, né? Além da popularidade que a novela tem no Brasil, a novela também é muito popular no México, sendo que o México é um dos países que mais exporta novela. Aliás, é o país que mais exporta novelas no mundo. Televisa que o diga. Sendo que várias delas vêm pro Brasil. Muitas delas vêm pro Brasil. O canal que passava mesmo, que exibia aqui, era o SBT, né? Que era praticamente... É, o SBT tanto sempre exibiu. Tanto que se surgiu um boato de que a Televisa ia comprar o SBT. Quando o Silvio Santos é. Tava na merda. E seria uma boa, porque a gente ia assistir a Usurpadora todos os dias. Aliás, tá passando de novo a Usurpadora. Nem precisa comprar, tá passando. E tem, se eu não me engano, tem no Netflix, não tem essas, tem, algumas tem, dessas tem, novelas? Tem, essas novelas tem. Maria do Bairro. Maria Mercedes, não sei o que lá. Thalia, o trio da Thalia, né? Marimar. E parece que não, mas as novelas mexicanas também são muito populares aqui no Brasil. Sim, quem lembra daquela novela Bete a Feia, a primeira versão? Nossa, velho. A primeira versão fez um sucesso absurdo. Eu acho que passava isso aí na Manchete, né? Bete a Feia. É, na RedeTV, na verdade. É uma novelinha tranquila, sem polêmica, que nem as novelas brasileiras normalmente abordam. Bem comédia e fazia um sucesso absurdo, é, todo mundo gostava. Sim. Tem também várias, tem muitas que a gente conhece, que nem o Carrossel... A própria Usurpadora. Carrossel é uma novela mexicana. São fortes Chiquititas, sucessos. Chiquititas, não tem como Chiquititas falar. Não é argentino? Chiquititas não é mexicano, é argentino. É argentino, mas é do mesmo eixo, vai, vamos dizer assim. É espanhol do mesmo jeito. Fala castelhano, né? Tá tudo a mesma coisa. É do eixo latino, né? É mais ou menos eixo assim. Latino, isso. Então, o Brasil teve uma cultura muito forte de novelas mexicanas, tanto que, meu, a Paola Bracho, ela é meme até hoje aqui no Brasil. Eu prefiro a Paulina, de qualquer jeito. A Paula. Paula é uma vadia. Eu gosto de vilãs, então eu prefiro a Paula. O SBT trouxe aí, década de 90/2000, trouxe o trio de novelas da Thalia, né, que fazia mais sucesso, que era Maria Mercedes, Marimar e Maria do Bairro. Ouvi todas, hein? Eu também. São três novelas particularmente péssimas, mas que fizeram bastante sucesso também. A Thalia vinha direto, né, no programa do Gugu, velho. Vinha. Sem contar a quantidade de reprises do Carrossel. Porra. Sim, exatamente. Um monte de reprises. Só queria falar que vocês estavam falando da Paola, da Paulina. Uma das grandes frases do grande JF Fernando Level 1. Não trate como Paulina quem te trata como Paola. Fica a dica. Que bosta. Não, mas o que o SBT fez também com as novelas aqui no Brasil, eles foram espertos, de certa forma. Porque eles normalmente usavam nome polêmico. Por quê? Porque sabia que a pessoa ia, no mínimo, ter uma curiosidade, entendeu? Na verdade, assim, é o nome real até da novela no México, porque no México isso é comum, mas eles traziam pra cá com um nome polêmico também, que é pra chamar atenção. No horário mais cedo, eles passavam geralmente uma novela mais pra galera infanto-juvenil. É, normalmente novelas infantis, né? Exato, tipo, que tinha uma criança, né? Luz Clarita. Dulce Maria. Dulce Maria participou da Diário de Daniela, eu lembro. Diário de Daniela. O pior não é a gente ter a informação que a gente pesquisou, o pior é a gente lembrar de ter visto ela na novela. A gente não pesquisou isso, gente. Aliás, o Rebelde também é um exemplo bem, bem prático, porque é uma novela mais recente, também mexicana, que fez um puta sucesso, tanto que ganhou uma versão brasileira, né? Mas mesmo antes, o Rebelde era uma versão mexicana do Malhação, queira ou não. Sim, sim, mas o Rebelde, ele foi forte porque ele lançou um grupo de música lá que... Ah, sim, sim. E que eles cantavam e tocavam de verdade, não é que nem a Rebelde Brasileira. Que a galera morreu no show. Oh, se bem que em Malhação tinha Vagabanda, adorava. chama Vagabunda, velho. Então, a Malhação é um exemplo bem fora do comum das novelas brasileiras, porque o Malhação, ele é uma novela que já tá no ar há muitos anos, né? Eu acho que há 18 anos, desde 95. É claro que, assim, a Malhação, ela é diferente, porque, assim, ela troca os atores de tempos em tempos, né? O cara que começou não tá na novela hoje, a não ser que ele vai fazer uma participação e tal. Agora, ele é um laboratório, né, de atores. É, sim, e a maioria dos atores que hoje fazem sucesso na Globo começaram na Malhação, né? É o interessante também ver isso, porque você consegue, com base nela, você consegue às vezes ver a evolução do ator, porque normalmente ator de Malhação são aqueles atores mais novos, que não tem tanta vivência e tal. Tá, eu acho que, digo mais, se Malhação ela tem um recorde de maior tempo de uma novela, o Sérgio Hanschoff, lá que eu não consigo falar, o Cabeção lá, ele tem um recorde de um ator com o maior período dentro de uma novela, velho. Cara, acho que o cara ficou uns 10 anos na Malhação, não ficou, não? Não, uns 10 anos. Não, acho que não tanto, acho que uns 5, 6, por aí. Foi mais uns 8. Não, acho que uns 5 anos, uns 5, 6 anos ficou. Não, é que assim, ele foi personagem que fez muito sucesso, né, na novela. Então a Globo manteve ele lá o máximo possível. Só que aí que tá o problema, né? Quando ele saiu da Malhação, a primeira novela que ele fez não deu certo. Tanto que ele foi pra outro canal e também nunca emplacou nada em outro canal, né? Não, quando ele saiu ele ainda fez Pé na Jaca. Eu lembro que ele fez Pé na Jaca no, na... Não, que não deu certo, foi uma novela que não fez muito sucesso. Eu gostava de Pé na Jaca, pô. Tá, você não é padrão de sucesso. Ok. Mas a Malhação é uma novela, assim... Eu, particularmente, já gostei, como todo jovem que foi adolescente. Mas, hoje em dia, também não me agrada muito, não. Eu acho muito historinhas infantis, sei lá, não sei. Aleatórias. Não, eu sei lá, eu acho que perdeu muito do que tinha também. Não tá a mesma coisa, realmente. Não é só porque a gente cresceu. E hoje, também, no Brasil, né, um sinônimo de novela é a Rede Globo, que é o maior canal brasileiro, não tem nem o que conversar. E é o canal que faz as melhores novelas do Brasil, também não tem como discutir isso, né? É complicado. E a Globo, ela criou um padrão há muito tempo atrás, que é usado até hoje, né? Na verdade, ele teve umas mudanças aí com o tempo, mas ele é usado até hoje, esse padrão de novela da Globo. Que é o padrão que era antigamente das 6, das 7, das 8, e agora mudou pra 6, das 7 e as 9, né? Isso, verdade. E esse padrão, ele não é simplesmente feito pra... Pra colocar lá, tá ligado? Ele é totalmente pensado, encaixado pro público que assiste, pro horário que tá passando, pra quem tá chegando do trabalho. Isso. Tanto que tem um padrão que, lógico, não é seguido sempre, a novela das 6. Era sempre uma novela de um tempo... De época. De época, exatamente, novela de época. Isso. A novela das 7. Era um pouquinho mais puxado pra comédia. Era humor. Isso. E a novela das 9 é aquele blockbuster. E a atualidade. Na verdade, assim, a novela das 6, ela é feita pra ser mais leve. São novelas leves, com historinhas leves, não necessariamente de época, né? Porque tem novela que não a é de época. A grande maioria das 6... A grande maioria é de época. Mas a ideia é fazer uma novelinha leve, que não é muito puxada pra comédia. Claro que já teve novelas de comédia, mas normalmente não é puxada pra comédia. E é uma novela tranquila, sempre eles colocam bons atores, feita pra quem tá chegando do trabalho. Exemplo de novela da 6, Chocolate com Pimenta. O Chocolate com Pimenta é uma novela com comédia e tal, mas é tudo tranquilinho, não tem uma história pesada, sabe? Uma história forte. A novela da 7, ela já é mais puxada pra comédia, como vocês falaram. Só que assim, ela normalmente, além de ter a comédia, eles tentam intercalar uma novela com comédia mais séria e uma novela com comédia mais sem noção. Cara, Bang Bang. Bang Bang, Banacan. Mas tem algumas novelas com mais noção, que nem aquela que é Da Cor do Pecado, Da Cor do Pecado, que é uma história mais séria e tal. Tem a sua lado comédia. O Cheias de Charme também. A Cheia de Charme também, só que ela puxava um pouquinho mais pro cômico, apesar de ter uma história séria. Isso. O Da Cor do Pecado, eu lembro que puxava um pouquinho mais pra coisa séria, mas não deixava de ter humor. Não, tinha família lá. Família Sardinha e a cachorrinha lá, era então, foda, velho. Além disso, depois da novela das 7, tem o jornal, né, que é de praxe. Só que assim, antes não era, antes era direto a novela das 8, que dava uma puta audiência, e depois no jornal a audiência caía. A Globo resolveu, pra manter a audiência, né, eles colocaram o jornal antes da novela das 8, que era pros preguiçosos não mudarem de canal. O pessoal continuava assistindo o canal até começar a novela das 9, né. uma estratégia que deu certo. Se bem que é novela das nove, mas até hoje o pessoal fala novela das oito. É, hoje a própria Globo já mudou, né? Ela já fala novela das nove. Mas até pouco tempo atrás eles ainda mencionavam novela das oito mesmo começando às nove. Mas já ficou no gosto popular, né? Sim, e eles fizeram isso porque senão ninguém ia assistir o Jornal Nacional, né? Que ia cada vez cair mais a audiência. Porque tem aquela questão que o brasileiro prefere a novela do que o jornal, que é, sei lá, errado. Mas acontece, então eles têm que mudar as coisas pra continuar. É, mas uma coisa acho que diferencia bem esses tipos de novelas é o mesmo público-alvo. A faixa etária e o pessoal também, o foco dele. Os das seis, por exemplo, são mais estudantes de donas de casas também, né? Pessoas que estão vindo da escola. Os das sete é uma peça de transição pra chegar até a novela das nove. Então o das sete é uma coisa mais adolescente, um pouco mais leve, né? Porque o das nove ele é mais pesado mesmo, ele é mais forte. É mais pro público adulto mesmo. E eles até também colocaram mais tarde essa novela por causa da questão do... Como chama? Da censura, né? Não é bem censura, mas... Da putaria, velho. Vamos falar a verdade. Não, não só putaria, questão de violência também. Porque a Globo já teve muito problema com o horário de novela. Teve muitas vezes que tirar ator mirim da novela por causa do assunto que a novela tratava. Então, eles botaram pras nove pra conseguir colocar um... Pra ter menos problema com isso, né? Eles põem pra qualquer público. Claro, todo mundo assiste, mas a novela é destinada pro público mais velho. Inclusive, tem a indicação, ó. Eles colocam... Ah, esse programa tem uma... 16 anos, 14 anos. 16 anos, isso aí. Até recentemente, eles criaram um novo horário na novela das 10h30. Pra pegar um povo mais forte. Teve algumas novelas que passaram... Na verdade, era entre 10h30 e 11 horas, né? Que eram novelas mais pesadas ainda, né? Com certeza. Tinha essa necessidade. E o horário deu certo. Tanto que eles colocaram já, acho que, três novelas, né? E já... Por aí. Deve ter planos pra próxima. Todo ano tem uma novela das 10h30. Pelo menos uma ou duas. E tem uma novela também desse horário aí que insuportável, chamada Big Brother, velho. Puta que pariu. A novela da vida real. Sonho lindo que se foi, esperança que esqueci. Agora a gente vai falar um pouquinho aqui pra vocês de algumas curiosidades que a gente vê, tem aí na história das novelas, né? Que são bastante, tem bastante coisa interessante aí. E a gente teve algumas que a gente separou e também vamos lembrar de algumas e falar pra vocês aí. Uma das principais coisas a se falar é que quando inaugurou a TV Tupi, a primeira emissora do Brasil, em 1950, foi ao ar os teleteatros, que seria o pai da novela. É, o teleteatro ele é bem parecido com a novela, só que a diferença é que as cenas eram só internas, né? Não tinha cena externa, era tudo dentro do estúdio. E não tinha muito a questão da edição. Do jeito que vai, foi, entendeu? Exato. Era bem complicado. É tipo um podcast sem ser editado. É bem nessas mesmo. Isso. Porque eles não tinham recursos pra ficar fazendo edição de vídeo e tal. Era complicado naquela época. É um embrião da telenovela. E a primeira novela que teve no Brasil, né, nessa época, foi em 1951. Foi a novela Sua Vida Me Pertence, que também foi passada na TV Tupi. E era exibida ao vivo. Então é muito mais complicado. E o Lima Duarte atuou nessa novela, cara. Sim, é uma parada. Tem uma ideia. É uma parada porque assim, o cara, não, mas pensa, o cara é velho, mas o cara tem uma bagagem impressionante como ator, com né? Com certeza, pô, mas porra. Hoje em dia ele faz o que ele quiser na televisão. Ô Panda, lembra que a Hebe, quando inaugurou a TV, a Hebe tava lá. Tava, mas a Hebe já foi. Tava, pô. Então. A Hebe já foi. O Lima Duarte é o próximo. Pô. É. Bom, e... Ali... Vira essa boca pra lá, assim, eu gosto do Lima Duarte. É. Meu Deus. Ai, ai, ai. Se ele morrer, depois você vai ficar sentido que eu tô ligado. Ai, ai, ai, ai. Torce, incendi, agora ferrou. Ai, meu Deus. Ferrou. Ai, que merda. É, a primeira novela que foi gravada em videotape, né, que foi a primeira novela que não era ao vivo, que podia ser feita edição, que começou a ter mais estrutura, foi a Gabriela Cravo e Canela, que começou em 1961, 10 anos depois. Nominho, hein, cara, nominho, velho. É uma novela extremamente conhecida, né? A primeira novela em cores que teve no Brasil foi o Bem Amado, que foi já na Rede Globo, em 73, quando a Globo ainda tava começando, tava bem no comecinho ainda a Globo. O Bem Amado tem o Chico Anísio, né? Sim, é o Chico Anísio. Vale lembrar que todo mundo confunde a TV Tupi com a Globo, né, naquela época, mas não tem nada a ver. Go! Não tem absolutamente nada a ver. Nada a ver. A concessão da Tupi ficou com a SBT, não foi? Ficou. Foi, então, a concessão da Tupi ficou com o SBT e o prédio que eram os estúdios da TV Tupi hoje é a MTV. Exatamente. Então, não tem nada a ver com a Globo. E o Brasil também, além disso tudo, o Brasil teve a novela mais exibida no exterior no mundo, que bateu o recorde também, que foi a Escrava Isaura. Lucélia Santos é bem conhecida no mundo. Que é conhecida pra galera da nossa cidade, assim, já ter uma noção. Tanto que teve um remake feito há pouco tempo pela Record. Um tempo assim, né? Faz um tempinho já. Lucélia Santos é bem conhecida lá fora pro Escrava Isaura. E a atriz que fez o remake é a mesma que fez a Pícara Sonhadora, né? É verdade. Mas tudo bem. O remake foi transmitido pela Record, não foi? Foi. Meu avô gosta das novelas da Record. Aliás, falando nessa atriz que eu não lembro o nome dela, o que é mais engraçado é que essa Pícara Sonhadora foi uma das novelas que o SBT mais fez marketing, um marketing de duplo sentido. Porque eu não esqueço, quando eu era criança, eu ficava vendo comercial. Ah, no dia tal, você vai conhecer a Pícara. Puta, pode crer! Eu pode crer, velho! O Silvio Santos não dá bobeira, não, viu? O Silvio Santos fez muito isso e era bizarro. Pra mim foi uma ideia que deu certo. Não é à toa que o bicho é rico, viu? Vem, meu amor! O legal também de comentar aqui nesse cast é que a qualidade das novelas brasileiras é a maior que tem no mundo. Não existe qualidade de novela melhor do que a brasileira. Sendo que muitas vezes as novelas brasileiras conseguem ser superiores a filmes norte-americanos. Nem sempre, mas muitas vezes acontece. Tirando as cenas de ação. E alguma coisa o Brasil pode bater o peito e se orgulhar, tá ligado? Novela. Eu sou foda em novela. Só você ver, na novela mexicana, eles gravam novela usando ponto eletrônico. Porra, eles nem decoram nada. É, a novela mexicana, hoje ela é mais bem feita, mas no começo ela era muito porca, vamos dizer assim. Você via que a pessoa tava lendo, era muito horrível. É como tivesse um monte de dado do Labela lá gravando a novela. Olha o alfinetado. Não fala isso não, que ele vem aqui com uma corrente, velho. É, com uma corrente batendo a gente, velho. Um machado, né? É, machado. Vou falar, vocês eram otaku, estão falando de novela, vocês traíram o movimento. Agora, depois de contar um pouquinho aí das histórias da novela, a gente vai falar um pouquinho das experiências que a gente tem com novelas, né? Porque, querendo ou não, todo mundo já viu novela e eu tenho certeza que vocês também já viram. Nem foi uma. Você pode não gostar, mas você viu. Com certeza. E você pode não gostar e eu tenho certeza que de alguma você gostou. E assim, se vocês tiverem alguma opinião, quiserem dar a opinião de vocês, falar quais são as novelas assim importantes pra vocês, as novelas que vocês mais odeiam, qualquer coisa, pode mandar pro nosso e-mail. Eu vou até falar o e-mail aqui no meio do podcast que é pra vocês mandarem. E é contato@projetoxpodcast.com.br. Pode mandar que a gente vai ler e vai ler na leitura de e-mails lá no caixa de entrada, pode ter certeza. E comenta aí, comenta. E comenta a nossa postagem. Aí, a gente tá fazendo publicidade no meio do cast, igual novela. É, igual novela. Totalmente sutil. E não tem como vocês não ouvirem, né? Totalmente sutil quanto novela. Igual... Vocês não perceberam, né? Bom, agora aqui a gente vai comentar. Panda. Comenta um pouquinho da primeira novela que você lembra de ter assistido. Cara, a primeira novela... Aí que tá, a primeira novela que eu lembro de ter assistido, eu não lembro o nome, cara. Vai falando. Eu lembro da menina caindo da cachoeira e morrendo na pedra lá embaixo. É tudo que eu lembro da primeira novela que eu vi. LOL. Eu não lembro o nome. Eu acho que é Suave Veneno. Eu acho que pode ser que... Acho que era assim. Eu lembro que tinha uma atriz que ela era extremamente cruel e ela matava muitas pessoas na novela. E teve uma que acho que foi empurrada da cachoeira, né? Eu lembro até hoje dessa cena, eu nunca vou esquecer que... Ela ia de carro com a mulher até um penhasco lá, não sei se era cachoeira ou penhasco. Era um penhasco cachoeira. Botava uma luva daquelas bem finíssima, pegava o revólver e atirava. E na minha mulher caía da e se estrupiava lá embaixo na pedra, né? Sim, se eu não me engano, a mulher que morreu nessa novela é até a que apresenta o video show hoje. Caraca, eu não lembro o nome dela. Caralho. Eu não lembro de nomes também, mas eu lembro muito, eu tenho muito claro essa novela na minha mente. Mas fala mais um pouquinho aí, pô. Não, essa novela aí, mas aqui eu tenho mais memória mesmo que eu lembro e que eu até gostava, vai. Era O Rei do Gado. Oh, era muito boa essa novela. Editor, bota aí Zé Ramalho. Já... Bota Zé Ramalho. Já tá a música. Com certeza. 96 essa novela. Vira de gado. Porro marcado. Porro feliz. Vai lá, Mugi, fala um pouquinho das suas experiências aí. Qual foi a primeira novela que você assistiu? Velho, olha, a primeira que eu assisti assim, cara, acho que não vou me recordar o certo. Mas a primeira que assisti me marcou, assim... Você lembra? Que eu me lembro foi Chiquititas, eu acho, cara. Tenho o coração Eu já falei aqui, mas vou falar de novo. Eu odiava Chiquititas. O meu coração tem buraquinhos. Eu gostava das músicas. Oh, você devia ter feito na apresentação, Mu. Eu sou o Mug e o meu coração tem buraquinhos. What? Olha que é perigoso. Que merda. Cara, é perigoso. Ele falou buraquinho. Não. Ai, que coisa. Chiquititas, velho, é a melhor novela da época, velho, infantil, simplesmente. É. Você chegava foi uma novela infantil, meu, né? Pra quem é novo, é uma novela infantil que vai voltar, o SBT tá fazendo um remake aí de novo, um re-remake. É, não, não, o legal de Chiquititas, se você parar pra pensar, é o seguinte. Você chegava no colégio, velho, todo mundo tava falando de Chiquititas. Se você não tinha assistido, tá ligado? Você realmente, tipo, meu Deus, o que você tá fazendo aqui, tá ligado? Eu era essa pessoa. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu assisti bastante, mas eu lembro que eu troquei por Uga Uga. Exatamente, eu também troquei por Uga Uga. É, motivos não precisa nem falar, né? Não, Uga Uga. O Uga Uga era engraçado. Não, e tinha a Daniela Vinicius, né, naquela época. Ah, semi, é verdade. Daniela Vinicius seminua, né? Exatamente. Enfim. Mas, e você, Sage? Qual foi a primeira novela que você lembra de ter assistido? Caralho, vai desenterrar. Cara, eu como sou aqui o mais velho, eu lembro de coisa mais velha. Foi essa novela, fala eu a verdade, Sage, que... foi essa novela do Lima Duarte. Não. Não. De cena eu lembro Que Rei Sou Eu, que é velho, 39, mas... Caralho, Que Rei Sou Eu? Nossa, eu não era nascido ainda. Na minha cabeça, que eu lembro bem mesmo, é o Vamp. Calada a noite. Vamp, ah, cara, eu tenho vagas cenas de Vamp, mas é porque eu acho que tá muito novo também. Esse era bom, o Vlad ali, o Ney Latorraga, era engraçado. Eu não tenho lembrança nenhuma da... Eu lembro que eu assisti aquele Um Beijo do Vampiro que eu gostava, né? Que também tem a ver com a temática. Oh, o Beijo do Vampiro eu adorava, velho. Isso era engraçado. Mas assim, a primeira novela que eu tenho bastante lembrança, assim, lembrança forte, foi a Torre de Babel. Torre de Babel, Jamanta Forever. Jamanta não morreu. E outra, eu lembro muito da cena do shopping explodindo, cara. Exato, porque... Eu era muito novo e eu assisti aquilo, então foi forte pra mim. Tinha o Tony Ramos, né, que ele começou já matando uma pessoa. Isso. É que essa novela era do Silvio de Abreu, né, ele já tinha feito antes a próxima vítima, que tinha aquela, no final, quem foi que matou. Aí Torre de Babel também tinha essa mesma ideia, quem explodiu. E pra mim sempre marcou novelas de suspense. Eu sempre tive muita novela de suspense na minha mente. Então essa Torre de Babel marcou. O Torre de Babel, ele passou na sequência do Rei do Gado, inclusive. Não, na sequência não. Não foi? Acho que foi, hein? Sim. Não, tinha A Indomada e Por Amor. Antes. Caraca, eu lembro de ser na sequência, então eu tive um salto temporal de novela. Teve. Não, mas é relevável porque a gente era criança, né? Rei do Gado é de 96, eu acho. Aliás, eu essas novelas não eram nem pra gente conhecer, mas enfim. Então, ó, pra quem gosta de novela aí, vamos falar um pouquinho das nossas novelas favoritas, né? Qual foi as novelas, assim, que a gente mais gostou de assistir, que a gente lembra mais dessa novela por causa disso, né? Caraca, aí vai pegar pesado. Ah, eu tenho algumas, né? Eu já coloquei três novelas aqui, porque uma só é impossível de colocar. Ah, eu também botei umas eu três. Também botei, eu coloquei também umas três. Então, Mugi, começa você, vai. Ah, inicialmente eu acho que é Coração de Estudante. Foi uma das que mais me marcou, velho. Esse era o das seis, né? Coração de Estudante não era aquele que era no interior? Tinha até a festinha de Ouro Preto, exatamente. Ele passava numa cidade interiorana, onde tinha uma faculdade, era né? Interior de Minas. E tinha as repúblicas. A Diane Esteves, ela era vilã e era veterinária, não é? O negócio assim, eu lembro dessa novela. Eu lembro mais ou menos também. Tinha até uma república lá, né? Tinha uma galera que morava na Globo. Falava de república. Era uma novela muito legal, porque, tipo... Sei lá, eu ainda tava no fundamental. E eu ficava pensando, será que quando eu for pra faculdade vai ser assim, tá ligado? Doce ilusão, né? Doce ilusão. Coisa que me marcou também é que tinha o pessoal do colégio também, né? Tinha as crianças. A gente... Como, exato, e como na época eu, não sei vocês também provavelmente estávamos no colégio, né? Assim, realmente marcava. Ah, o Seiji já estava na faculdade já. O Seiji já estava aposentado já, velho. Seiji já estava fazendo mestrado. Tem que ver o ano aqui. Seiji já estava aposentado já. Bom, eu também tive uma novela assim, que eu adorava quando eu era pequeno, e uma delas era, apesar de ser bem infantil, eu gostava pra caramba, que era o Diário de Daniela. Que tinha aquela questão, eu nunca esqueço, eu das lembro, crianças, véio, que tinham um esconderijo secreto, sabe? Que as crianças se encontravam. É verdade. Eu não lembro. Eu gostava disso também, eu gostava da trama, que era... Tinha alguns problemas meio sociais, assim, na novela, mas apesar de ser uma novela mexicana, né? Ela era bem, bem encaixável na cultura brasileira, então eu gostava bastante dela. É, se for pegar por época, assim, quando era criança também, era o Rei do Gado, eu gostava muito do Rei do Gado. Tinha todo o drama depois, mais pra frente na novela, com o Antônio Fagundes se perdendo na floresta, no meio do Pantanal e tal. Isso aí tem uma carga emocional bem pesada, o Rei do Gado. Tem, é bem pesado. O Rei do Gado eu lembro muito pouco, eu lembro mais de quando passou, não vale a pena ver de novo, mas a versão original, assim, eu não lembro. Acho que eu ia dormir cedo nessa época, porque eu estudava de manhã. Quem gostava de Rei do Gado era meu pai. De novela favorita, que depois do Rei do Gado, apareceu uma novela que eu gostava pra caramba, chamada A Indomada. Era bem legal, tinha um sotaque meio inglês, eles tentavam fazer isso, ficava bem engraçado, eu gostava. A Indomada não era aquele que era da Cadeiruda? Tinha esse, o Cadeirudo. É o Cadeirudo. Não, mas era depois a gente descobre que é a mulher, né, mas enfim. É, tinha a Eva Vilma lá, que fazia uma vilã. Agora eu lembro. Era foda. Só bagunçou na minha cabeça mesmo a ordem das novelas. Então, essa era uma novela muito legal de se ver. Ela passou recentemente, não vale a pena ver de novo. Era a moda do Good Night, né? É, Good Night. O pessoal tentando falar um inglês estranho, meio britânico. Eu vou colocar aqui uma que já foi citada, né? Mas realmente que eu também gostava muito, porque... colocava aquela coisa do mistério e de vampiros, que foi o Beijo do Vampiro, velho. É, era muito. Eu adorava também, eu adorava demais essa novela. Eu tenho até hoje o CD com as músicas da novela. Qual cara, é o nome daquele moleque lá? Kaique Brito. Kaique Brito. E a mãe dele era Flávia Alessandra. E eu lembro muito do Beijo do Vampiro, porque assim, o final foi muito emocionante pra foi mim. Muito foda. Porque a novela, o tempo inteiro a novela se pareceu ser uma novela infantil, tá? Apesar dos vampiros e tal. Que eram vampiros do bem, sim, né? Tinha toda essa questão, alguns eram vilões, mas a maioria era do bem. E eu lembro que o Tarcísio Meira, que era o pai do Kaique Brito na novela, ele morre. E cara, e assim, o cara ele era meio vilão, né? Ele parecia um vilão. E chegou no final da novela, você gostava dele como um ator. Ele representou tão bem que a gente não queria que ele morresse no final. Queria que ele ficasse bem no final. O Beijo do Vampiro realmente era uma novela mais pra adolescente mesmo, né, cara? Sim. Mas foi uma novela muito boa. E fez bastante sucesso também, assim, no geral. Mas não é a minha preferida, né? A minha preferida nesse quesito seria A Usurpadora mesmo. Um dia chegaré com um disfraz. Porque foi uma coisa que marcou a Paola fazendo maldades com a Paulina e ela se trocando de lugar. Vadia. E eu não sabia o que era usurpadora, eu fui descobrir o que era usurpadora muito tempo depois. Passa o significado da palavra, entendeu? Mas eu gostava demais, assim, era uma trama que tentou ser uma trama pesada e não conseguiu, sabe? Sei lá. E sei lá, até hoje é considerada a melhor novela da já feita no México, né? Ah, é a que teve mais fama, né? Mais repercutiu e tudo mais. Saiu até umas continuação depois, né? Saiu os episódios especiais, eu lembro que o SBT passou. Exatamente. Os episódios após a novela e tal. Que até a Paola fica do bem no final. E fala, pegou no Brasil mesmo essa daí. A atriz, a Gabriela Spani, que veio no Brasil, viu a popularidade. E o SBT não para de reprisar essa novela e toda hora o povo fala dela. Teve uma amiga minha que fez cosplay da Paola e ela fez um puta sucesso no evento de anime, meu cara. Meu Deus. Eu lembro também. Foi muito bom. Vocês falaram do Beijo do Vampiro, do Kaique Brito. É, Chocolate com Pimenta, que é a melhor atuação dele. É, Perfeito, ficou perfeito. Sim, ele fazia Bernadette, né? Exatamente. Ah, eu lembro. Chocolate com pimenta foi ótimo, velho. Se eu não me engano, era nessa novela que tinha o... Tipo, aquele negócio dos porcos, que eles jogavam as pessoas lá sempre. Isso, exatamente. Era muito bom, porque a gente ficava esperando quem vai ser o próximo que vai cair, né? Na poça dos porcos lá. No chiqueiro, né? Mas essa chocolate com pimenta também teve uma cena muito forte, baseada naquele Carrie Estranha, né? Sim. Que é logo no comecinho do baile, que jogam tinta na exato, menina. Exato, na festa. Nossa, foi muito legal. É, a Mariana Ximenez. É, claro que no Carrie Estranha, né, foi sangue e tal, mas na novela eles botaram tinta verde. E a menina, na hora que ela é eleita a princesa do baile, lá, a rainha do baile, cai uma lata de tinta nela, ela fica toda verde, ela é humilhada na frente da cidade inteira. E aí ela volta como... Ela casa com o velho lá, que ajuda ela. E ela volta como... Uma mulher rica, forte. E começa a dominar a cidade lá. É muito interessante essa novela. E fora que você via lá chocolate, a novela inteira dava uma vontade de comer chocolate absurda. Era o Murilo Benício que fazia par romântico com ela? Sim, ele mesmo. E eu lembro que no final da novela a fábrica meio que faliu e ela salvou a fábrica com uma receita, né? Exato. Sim, chocolate com pimenta. E assim, foi legal que apesar dela ser a dona da fábrica, ela foi lá e pôs a mão na massa, né? Uhum. Eu gostei dessa novela também. Falando de chocolate com pimenta, eu queria já complementar o meu. Só citando rapidinho O Sonho Meu e Era Uma Vez, que eu gostava dessas duas novelas, novela das seis, novela de criança, infantil. Mas uma novela muito boa que eu gostava era O Cravo e a Rosa. Ah, sim, O Cravo e a Rosa também era muito bom. Que é do mesmo autor desse, do Chocolate com Pimenta. Eu nunca vou esquecer a música do Zeca Pagodinho. A música, exato. Jura. Não é a Anja? Não é nessa novela que tinha a Anja? Eu gostava bem da dupla mesmo, o casal, o Adriano Esteves e os do Moscovis, né? Uma fazia a Catarina, a outra fazia o Petrúquio. Aliás, essa novela, e tem várias outras, né, que mostram como a Adriana Esteves é uma puta atriz. Eu gosto dela, pô. Tá Indomada, eu já até gostava dela também. Eu não vou falar, porque senão eu vou entrar na minha próxima novela, então... até imagino! Ninguém sabe qual que é. Mas esse Cravo e a Rosa tinha um dom bem cômico mesmo, era bem forte a parte cômica. Eu gostava da parte de aventura que eles botavam, a situação de conflitos, o casal estranho, né? Porque ele era um cara bem rústico mesmo, de fazenda, ela era uma moça mais de casa nobre. Não, e eles brigavam o tempo inteiro. Ela brigava pra caramba com ele. Eles quebravam um prato um no outro, era muito bom isso. Seu cavalo! É. Isso sempre deu certo, né, com novela. Você colocar uma comédia de duas pessoas que se odeiam, né? É verdade. A minha outra novela marcante foi uma bem de comédia, com coisas assim de espionagem numa ilha tropical, Kubanacan. Kubanacan, misterioso país del amor, donde formando campos. Uma ilha fictícia, né? Kubanacan, eu gostava dessa novela, só que o final dela foi extremamente broxante. Mano, o problema é que assim, o cara conseguiu fazer do nada um papel triplo na novela, velho. Sim, é. O cara fez um papel triplo que ele andava sem camisa a novela inteira, né? Aliás, toda novela que ele... Se a novela tá dando audiência baixa, eles põem o Marcos Pasquim sem camiseta que sobe a audiência. Mas né? O Marcos Pasquim tá sempre sem camiseta, pô. Tá sempre sem camiseta, exatamente. Toda novela que ele faz, velho. Ele sempre tá lá brigando, dando soco em todo mundo. Quem que era o par romântico com ele? Era a Adriana Esteves, né? E a Daniele Vinitz. Eram as duas meio que dividiam, verdade, né? O par romântico. Isso. Porra, Daniele Vinitz também, né, velho? Só fazendo essas novelas, velho. E o que eu achei legal é que a novela tinha muito da questão do cabaré. E eu lembro que tanto a Adriana Esteves quanto a Daniele Vinci se tornavam cantoras, né? Sendo que as duas eram moças pobres, que moravam assim no bairro pobre. E elas descobriam que cantavam e iam lá e conseguiam. Era bem legal, eu gostava dessa novela também. Só que eu achei muito triste o final da Daniele Vinci, porque... Tipo, ela ajudou o cara a novela inteira e no final ela se ferrou, sabe? Sei lá, eu não curti isso. Só pra ver os nomes dos personagens do Marcos Pasquim nessa novela. Esteban Maroto, Dark Esteban, Adriano Allende Rivera, Leon Allende Rivera. Esteban Maroto! É, não, essa novela todos os personagens tinham nome meio espanhóis, né? Então, era uma ilha no Caribe, né, Kubanacan? É, não, era uma novela tipo de Cuba. Se passava numa ilha do Caribe parecida com Cuba, só que nos anos 50, né? Era uma coisa meio assim. Bem assim. Eu não passava numa época atual, então era tanto divertido. Que aquele ator, qual é que é o nome dele lá, o bigodinho com um buraco no queixo? Qual, Humberto Martins? Humberto Martins, ele sempre... Ele tinha uma roupa quase meio que militar. É, né? ele era tipo o rei do país, né? É, isso. Só que o país estava falido, então militar. Eles estavam falidos, era divertido. Exato. Eu sempre gostei de novelas que apelavam pro suspense, sempre. Ou pro barraco. Que barraqueiro. E Avenida Brasil foi a novela que isso se multiplicou de forma impressionante. Porque eu nunca tinha visto numa novela o que eu vi nessa. E acho que foi isso que fez ela bater recordes de audiência, assim, absurdos, né, no Brasil. Cara, a primeira novela que eu vi que o pessoal tem dó da vilã. Sim, porra. Porque, cara, a vilã, ela era muito má. Tipo, ela foi má do começo ao fim da novela. Ela terminou a novela xingando a mocinha de traste. Isso que eu achei bom. Tipo, elas fizeram as pazes, mas ela não deixou de chamar ela de traste. E, cara, em que novela que você vê uma trama tão pesada, tão forte que nem essa? Da mocinha que odeia e ela quer se vingar da vilã. E ela faz o capeta na vida da vilã. E assim, foi uma novela tão foda, mas tão foda, que eu, sem assistir, sei a história inteira. É, todo, tipo... Porque repercutiu no Twitter, no Facebook. Você vai trabalhar no dia seguinte e não se fala em outra coisa. Você viu o que aconteceu ontem na novela? Você viu ela chamando a mulher de vadia? Você viu? Me serve, vadia. Cara... Virou meme, pô. Virou meme. Me serve, vadia, me serve. E assim, e os atores que eles colocaram é muito bom. O personagem lá do Murilo Benício era muito bom. O personagem da Débora Falabella era muito bom. O personagem da Diana Esteves era esplêndido. Ela, pra mim, eu gostava muito de atrizes, assim. Eu gostava muito da Cláudia Raia. Mas depois dessa novela, eu comecei a gostar da Diana Esteves. Porque ela é muito boa atriz. Pô, a Carminha que ela fez ali... Cara, a Carminha, na minha opinião, é a maior vilã de todos os tempos. Ela consegue ganhar da Nazaré, de Odete Reutemann, consegue ganhar de Flora, né? Da Flora. Apesar que a Flora também era muito boa. Mas mas ela consegue ganhar, mas é um bagulho impressionante, cara. Muito bom. Eu vou deixar a menção rosa favorita aí. Sim, a favorita era muito boa, porque... Foi uma novela muito boa. Que era um negócio muito... legal que eles colocavam duas pessoas que você não sabia quem era vilã e quem era mocinha. E quando todo mundo pensava... era boa. E quando todo mundo pensava que uma era mocinha, né, ela se tornou a vilã e foi uma das melhores vilãs que já teve em novela também, né? E deixar uma menção rosa belíssima, que merece muito, porque a... Fernanda Montenegro, Ona. Não, tem uma novela também que vale uma menção honrosa, que é aquela Mulheres Apaixonadas, que foi uma das novelas assim mais estranhas que a Globo já fez, que eles colocaram muitos atores na novela. Ah, Manuel Carlos. É, foi acho que uma das novelas que mais teve atores no Brasil. E teve uma cena muito impressionante, que foi a cena que ela morre num acidente de carro lá no trânsito. Ela fazia o papel da amante do Tony Ramos e tinha a menininha, que era a Bruna Marquezine. Bruna Marquezine, que cresceu tanto. Cresceu tanto, né? Pode crer. Meu Deus. Outra que cresceu é aquela que fazia as empreguetes lá. Como é que era o nome dela? Ah, a menina que fazia a Emília, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ah, fazia Emília e cresceu e virou empreguete. A Emília do Pica-Pau Amarelo. Puta que pariu. Como é que é o nome dela? Eu esqueci também. Isabelle Drummond. Isso, Isabelle Drummond. Pega fácil, velho. Essas Mulheres Apaixonadas, eu lembro que destacou bem o Dan Stubach, né? O cara que fazia o Marcos. É, o cara da raquete. Vou pegar a raquete, vamos jogar. Olha a raquete. O famoso Tom Hanks. Tom Hanks. Tom Hanks brasileiro. Mas enfim, vou sair do Círculo Globo, que é a novela que se chama Essas Mulheres. Foi transmitido pela Record. Tudo que você tem não é seu, tudo que você guardar. Não sei se mais alguém assistiu aí. Não, não vi. Eu assisti muitas novelas da Record. Eu não vi muitos também. Eu só assisti... Da Record eu só assisti mesmo a Escravizaura. É, então, eu acho que ela foi antes ou depois da Escravizaura. Eu sei que eu assisti porque o meu avô, ele sempre foi muito fã das novelas da Record. Ninguém assistiu os X-Men da Record, não? Em si, não. Aí, whatever. Mas enfim, ele gostava muito da Record, mas... então ele assistia todas as novelas. E a maioria dessas novelas da Record era novela de época. E essa novela, Essas Mulheres, ela é uma novela baseada no livro Senhora, Não sei se alguém aí teve que isso ler. Isso é do José de Alencar? É, pra fazer o vestibular. Eu preciso. Ah, eu não li, não. Mas... É bem legal a novela. Uma coisa que eu gostava na Record, que ela perdeu muito, que ela fazia muitas novelas baseadas em livros. Tanto que... Exato. Só que ela, hoje em dia, ela perdeu muito disso. Não sei, não tá mais tão forte. É que hoje eles estão tentando ganhar uma força, assim, com novela, que é pra competir com a Globo. É, só que eu acho que eles estão pegando pesado na crítica. Eles criticam muito a Globo e aí acabam se ferrando nisso, sei lá. Inclusive, muitos atores que saem da Globo vão pra lá hoje. Tem muitos atores que trocam muito, né? Vão pra Record, volta pra Globo. Que nem aquele Márcio Garcia fez isso. Teve outros atores também que fizeram. Bom, eu só queria dar um adendo aqui que o Cabeça corrigiu. A novela que tinha o Chiqueiro, que a gente comentou, não era a Chocolate com Pimenta, era a Alma Gêmea, que era aquela da Índia, se eu não me engano, que era... Eu não lembro o nome da atriz, mas ela fazia uma Índia que era... Isso, Alma era Gêmea. Era meio que a reencarnação, né? Falou um pouquinho de espiritismo, mas tinha bastante comédia também na novela. Que era, tinha o lance da Rosa. Sim, e eu lembro que as cenas do Chiqueiro era a Fernanda Branca. Souza que fazia, com aquele ator que fez o... O Max na novela das nove agora, esqueci o nome dele também. Mas foi bem interessante. Eu só queria mencionar algumas que eu não sei se vão ser ditas. A Senhora do Destino, que eu gostava bem. Era uma que eu comecei feito começo ao fim. Tinha uma de 94 chamada A Viagem, que era o do Espiritismo, era muito boa na época. Falaram pra caramba. Tinha também, eu gosto bastante de A Próxima Vítima, já falei. Rei do Gado, Indomada. Mas uma que eu acho que vale a pena falar é Laços de Família. Uma do Manuel Carlos. Laços de Família, pra quem não lembra, é da Carolina Dickmann raspando a cabeça. Ah, né? Sim. Essa cena é uma clássica, né, do Brasil. Ela era muito bem construída, falava sobre o negócio de família mesmo, como típicas novelas de Manuel Carlos, né? Tem várias mulheres em conflito, sofrimento. Exato. E essa daí levantou uma causa social bem da parte de leucemia. E eu uma coisa que ficou bem marcada pra mim em novela de 2000, gostava bem dessa trama. E tinha também o problema social das drogas nessa daí também, não era? No Laço de Família. Laço de Família, eu acho que... a menina roubava a família pra... O problema tipo, era uma menina de família classe média alta e que começou a usar drogas. Não, esse é tal, o clone, não é o clone? Que era até a Débora Falavela que fazia a drogada. Tinha Mel, né? Era Mel, clone. A Mel Cunha. Pode crer. Depois das nossas novelas favoritas aí, vamos falar das melhores tramas, né? Bom, pra mim, uma das melhores tramas que teve, assim, em novela, eu vou mencionar duas aqui, que uma delas é a Senhora do Destino, que eu achava bem interessante. Outra que eu vou falar também é a Favorita. A Favorita é muito boa. Que tinha a gente até comentou um pouquinho dela já, mas eu gostava muito da questão da menina não saber quem tá certo, tal, quem tá errado, uma tentando convencer ela que era do bem. E aí ninguém sabia quem tinha matado o cara na realidade, né? Uma ficou presa não sei quantos anos. Eu achei bem, bem desenvolvida essa trama. Já A Senhora do Destino, eu lembro que era de uma mulher retirante, veio do Nordeste. Ela chegou no Rio em plena época de ditadura militar. Aí veio na época do Rio, ela tava com a filha no colo. E veio uma enfermeira, ela raptou a criança, ela ficou anos procurando. A filha dela. Sim, é. Porque a enfermeira, ela... Era Nazaré. Ela... A famosa Nazaré da Escada. Inclusive, tira uma dúvida, quem fazia Nazaré naquela época era Adriana Esteves. Era Adriana Esteves, era isso. Isso mesmo. É, na primeira fase, sim. Isso mesmo. Ela só foi vilã. Adriana Esteves, eu falo, Mike, eu falo que é uma das melhores atrizes do Brasil. Do dia que nascemos e vivemos para o mundo... E as suas, Panda, quais são assim, as tramas que você acha mais bem feitas aí nas novelas brasileiras? Ou nas mexicanas, né? Tanto faz. Nas mexicanas, né? Mais fácil. Nenhuma. Ô, você nunca assistiu a Café com Aroma de Mulher? Caraca. Foi Canavial de Paixão. Cara, eu acho que o que eu gostei muito mesmo foi o clone. Apesar dos famosos clichês da Glória Pérez, né? Dos clichês da Glória Pérez, exatamente. Apesar de ver o Murilo Benício com 18 anos, né? É. Exato. O Murilo Benício de 40 fazendo um personagem de 18, né? Tudo bem. Mas eu acho que a intenção foi boa no clone, cara. O resto já falaram, né? Senhora do Destino e A Favorita. Pra mim também eu colocaria Senhora do Destino, cara. Que foi pra mim uma das melhores tramas que tem de novela, cara. É que se você for falar de 90 pra trás, eu não lembro de porra nenhuma de trama. Eu lembro de cenas isoladas e eu lembro e só. Mas eu lembro um pouco da história. Eu já falei as minhas tramas que eu acho interessantes, mas uma que eu lembrava bastante também é a da América. E a da... que tinha a questão da ida clandestina pros Estados Unidos, sabe? Eu gostava um pouquinho disso, porque eu sempre pensei em ir pros Estados Unidos, mas eu nunca quis ir clandestino. A diferença do clone pra América é que os dois tinham uma intenção muito boa, né, velho? Mas a América ficou muito ruim, cara. É, mas a autora cagou. E uma outra trama também que eu lembrei agora que eu ia falar era da celebridade. Que tinha a questão do até onde a fama pode chegar, né? Também achei interessante. Exato. Esse é com a Malu Mader, né? Com a Malu Mader e com o Cláudio Abreu. O parceiro dela era o... Márcio Garcia. Márcio Garcia, isso, isso. E também tinha a questão de quem matou o cara. Quem matou Lineu, é. No fim das contas, foi a vilã, né? Mas... Isso, quem matou Lineu. Todo mundo falava disso. Não se falou em outra coisa por um tempo. Eu queria falar, então, de dois, né? Uma é o Rei do Gado, que eu gostava pra caramba. Ele foi bem construído, nas suas fases, né, que ele foi feito. É, então, o Rei do Gado, eu lembro de cenas isoladas, eu lembro um pouco da história, mas eu não lembro muito o desenvolver da história, então eu não consigo falar, assim, da trama do Rei do Gado. É que, assim, a trama do Rei do Gado, ele fala basicamente do confronto da família Berdinazzi e Mezenga. Isso, geralmente é isso. Que veio desde a época da... na primeira fase, que mostrava, né, que acho que era por um pedaço de cerca, os dois ficavam brigando. Aí, um tinha um filho Mezenga, tinha filha Berdinazzi, aí, basicamente, a trama era os dois acabaram tendo um filho, Bruno Mezenga, toda a família Berdinazzi, que eram os filhos do grande do Berdinazzi, sacanearam a fazenda, roubaram dinheiro... É. Se eu não me engano, essas duas famílias eram as duas famílias mais ricas da região, né? Isso. E aí o Bruno Mezenga, ele acabou jurando vingança, que ele nunca mais confiaria num Berdinazzi da vida. Eu lembro que no Rei do Gado, pra mostrar o contexto histórico, eles mostram até um pouco da época da guerra, algumas perseguições que tinha. Não tinha, ou seja... Sim, ele é uma novela fortemente de raízes italianas. Exato, exato. Sim. Tinha, ele mostrava um pouco da perseguição que tinha aqui. É. Aliás, o Brasil sempre gostou de fazer novelas com o tema italiano, né? Terra Nostra! Eu lembro bastante. Eu lembro de Terra Nostra, mas eu lembro mais daquela Felicidade. Não, minto, desculpa, é Esperança. É porque todas do Benedito Rui Barbosa, ele força mesmo nessa parte de laço italiano. Mas uma segunda trama que eu gosto bastante é de 95, chamada Explode Coração, que é da Glória Perez também. Explode Coração! Essa... Na maior felicidade! Cara, eu não lembro dessa novela. Eu não lembro. Essa é da Glória Perez, deve ter terminado ruim. Não, ela terminou ótimo. Ela terminou tão ótimo que é uma das cenas mais marcantes que eu lembro dessa novela, Explode de Coração. Ele fala... Lembra do Cigano Igor, por exemplo? Lembro. Nossa, Cigano Igor! É dessa novela, Explode de Coração. Ah, é? É. Mas eu não acho da trama por causa dele, né? Mas é porque ele já inovava com tecnologia e parte cigana. Ele tinha uma causa social muito forte aqui da Glória Perez, que falava de crianças desaparecidas. Tanto que eles pegavam da parte da mãe, da mãe, né, que eles têm ali sobre crianças, mulheres que estão atrás de seus filhos, e ela divulgou bem essa parte da propaganda. Sim, é. Todas as novelas da Glória Perez, assim, tiveram uma causa social, né? Agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos autores de novela favoritos, né? Nossos preferidos. Cara, eu gosto muito do Benedito Rui Barbosa. Tem... Principalmente por causa do Rei do Gado, o Terra Nostra também, o Renascer também é dele também, eu gostava pra caramba. Eu nem preciso falar o meu, que eu também acho ele um dos melhores autores, o Benedito Rui Barbosa. Junto com ele, eu gosto também do Silvio de Abreu, que ele faz muito novelas cômicas, mas ele fez a Torre de Babel e a Próxima Vítima, que eu também gosto muito dessa novela. Sim. Ou seja, o Belíssima também é do Silvio de Abreu, né? É, então. Tanto que ele trouxe de volta o Jamanta. Não. Silvio de Abreu, ele tem uma característica bem fácil de achar. É novela feita em São Paulo. Então, tudo que tem marco de São Paulo, tá ali o Silvio de Abreu, a marca. Aliás, e se a novela é em São Paulo, ela já ganha um ponto comigo. Por quê? Eu não sei por quê, mas eu gosto mais. Olha a rivalidade carioca. Meu Deus. No meu caso, assim, o meu autor preferido, que eu acho assim, o mais top, é o João Emanuel Carneiro. Que é o autor da Favorita e da Avenida Brasil, né? O cara é foda. Ah, é bom. E assim, mas por que eu gosto dele? Porque por mais que as novelas sejam diferentes, elas sempre acabam caindo no mesmo clichê, que é o casal apaixonado, né? E o João Emanuel Carneiro, ele foi pra um lado diferente, ele colocou suspense, né, nas novelas dele. Ele colocou brigas, tipo, não entre... Não contando uma história de um casal bonitinho. Ele colocou histórias de pessoas que se odeiam, que estão atrás de vingança, que fizeram alguma coisa errada, e que a novela não se baseia numa história de amor. A novela, ela se baseia numa história de suspense. Isso que eu curti pra caramba, entendeu? Por isso que eu gosto do João Emanuel Carneiro. Enfim. Tem mais alguém? O Mugi. Você quer a minha opinião ou você quer a minha opinião sincera? As duas. Tá, eu acho que a minha opinião é a mesma que a minha opinião sincera. Então, você pediu pra separar, porra. Porque eu queria que você falasse a minha opinião sincera. Seguinte, eu nunca me importei muito pra quem é o autor, eu vejo novela e pronto. É o Mugi mesmo. Eu sou do povão, tá ligado? Sou do povão. O isso povão vai... não se preocupa, tá ligado? Com que... isso também vai virar meme, eu sou do povão. É, se o povão se sentir ofendido, mande e-mail pro Atlas, né? atlas@projetoxpodcast.com.br. Mas enfim, eu nunca me importei pra quem é o autor da novela. Agora vamos polemizar. Se a gente falou nosso autor favorito, vamos falar quem é o pior autor que a gente acha. Então, Seiji, começa de novo. Você quer minha opinião? Seiji, o Mug não vai falar dessa vez. Você quer minha opinião? Eu não sei se eu tenho um pior autor, mas... Exato. Eu não gosto, por exemplo, do Miguel Falabella, algumas coisas, mas eu acho que é porque eu não gosto dele mesmo. É pessoal, né? É que o Miguel Falabella, ele é mais teatro, né, cara? Eu acho que ele tem que ficar no teatro. Mas... Novela não é o dele. O Miguel Falabella, ele é bom ator. A partir do momento que ele... Não, é assim, na novela. A partir do momento que ele começou a escrever a novela, ele não foi muito bem. Mas no teatro, nos seriados que ele fez aí, ele era impressionante. Eu já fui ver uma peça dele, é uma coisa de louco. Não, ele é muito bom diretor de teatro. Sim. Agora, pra mim, eu vou ser bem sincero na minha opinião. Eu nunca fui tão sincero na minha vida. Vai lá com força que eu tô contigo. O meu pior autor, na verdade, é uma autora. É a Glória Perez. Por quê? Eu vou explicar por quê. Eu não acho ela ruim. Ela é muito clichê, cara. Ela não é ruim, ela é péssima. Por quê? Não, por quê? Sério. Por que que eu não gosto da Glória Perez? Ela, tudo bem, ela sempre se abraçou a causas sociais. Ela sempre tentou explorar outras culturas. Sempre, mas... Ela não tem criatividade. Mas as novelas dela são sempre iguais. Sempre. Sempre tem um casal que se apaixona, ficam separados... E não dá certo no final porque não tem química. Porque aí ela acaba... A mocinha acaba ficando com um e o cara acaba ficando com outra. E as novelas dela são sempre iguais. Sempre tem uma questão social, sempre tem alguém problemático na novela. Uma novela ela fala da esquizofrenia, na outra novela ela fala do tráfico de crianças, de mulheres, do uso de drogas. Uma outra coisa que ela sempre faz é explorar uma cultura fora do país de uma forma mal feita. Clone ela fazia isso com o Marrocos, América ela fez isso com os Estados Unidos, que não tinha americano na novela, só tinha latino. O caminho das Índias. O caminho das Índias era muito mal feito. Puta merda. Não sei. Tá, tem algumas agora coisas... Agora tá aí a Turquia. Tá agora a Turquia, né? Que também não tem nada a ver com nada. Explode coração cigano. Eu não vejo mal em explorar culturas de outro país na novela. Muito pelo contrário, eu acho mega interessante. Mas eu acho que você tem que ser, no mínimo, fiel à cultura do outro país. É claro, tem toda a questão que a novela ela não precisa ser totalmente fiel à realidade. Mas se você tá explorando uma cultura de um país, você tem que ser fiel a essa cultura, entendeu? Então, assim, você... O que que acontece? Você fica pensando uma coisa errada. Porque, por exemplo, ela falou lá na América, da menina que pegou, foi clandestina pros Estados Unidos, e foi lá e deu tudo certo, e conheceu um monte de gente legal, foi feliz. Cara, não é assim. Você vai dos Estados Unidos de forma clandestina, primeiro que você vai sofrer uma coisa que você nunca gostaria de sofrer na sua vida. O que não aconteceu. Segundo que, assim, tá, beleza, nos Estados Unidos tem muito latino? Tem. Mas você não vai se dar bem falando português lá. Entendeu? É verdade. Tudo bem, ela sempre coloca personagens que de alguma forma tem a ver com a cultura brasileira pra tentar justificar. Você sabe quem foi o melhor personagem dessa novela? Quem? O Boi Bandido. O Boi Bandido, é. Mas o problema das novelas dela não é nem isso. O problema é que são todas muito parecidas. Se você tirar o país diferente e o problema social, são novelas iguais, entendeu? Você não tem diferença no roteiro. Isso que eu acho triste. Porque você... Tem como fazer histórias magníficas em novela e assim, ela é considerada a maior autora de novela do Brasil e todas as novelas dela são iguais. Então, sei lá, eu acho injusto com outros autores o que fazem com ela. Mas aí, que você pode pensar também no Manuel Carlos, que ele também faz praticamente as mesmas coisas em todas as novelas. Tem uma protagonista chamada Helena e um monte de mulher em problemas. Sim, mas eu acho, eu também não gosto do Manuel Carlos, mas eu acho que a Glória Perez é pior. O da Glória Perez eu gosto mesmo por causa das causas sociais que ela levanta, porque ela levanta mesmo. Mas então, isso então, mas aí que tá, ela levanta tanta causa social que isso virou clichê. É, então, eu sei, mas às vezes o pessoal espera do que acontece. É uma parada assim, qual vai ser o problema social que ela vai fazer dessa vez, sabe? Você fica pensando nisso. É, parece que ela não sabe fazer mais nada. É, né? Entendeu? É só isso. Ela se apoia muito nisso, né? Então eu não gosto dela por causa disso. Mande notícias no mundo de lá, diz quem fica. Uma coisa importante nas novelas brasileiras, que a gente sempre vê, é que o vilão sempre faz mais sucesso que o mocinho. Ah, com certeza. Sempre. É absurdamente normal. Cara, eu pego uma novela, eu não vou lembrar de protagonista. Eu lembro de vilão, porra. Sim, e tanto que a gente não lembra de protagonista que a gente nem vai eleger os melhores aqui. A gente vai eleger os melhores vilões das novelas. Então começa pelo Mugi. Adriana Esteves, pode pegar todos. Meu Deus. Não, mas ela não foi sempre vilã. Você não assistiu Kubanacan? Kubanacan era mocinha. A Indomada, ela era mocinha. Vai, Mugi, fala uma vilã de verdade. Adriana Esteves e a do Senhor do Destino. A Renata Sorra. A Nazaré. Que pronto. Também são as minhas opções, mas enfim. Eu gostava bastante da Nazaré, porque eu sempre gostei tanto da Nazaré quanto da Carminha, porque elas eram mulheres sem escrúpulos. E normalmente, não sei se vocês repararam, mas normalmente é vilã, não é vilão. Eu gosto muito também de vilã da... A Flora? É, como que é o nome da atriz? A Flora, Patrícia Pilar. Patrícia Pilar. Patrícia Pilar também fez a Flora muito bem, eu gostei muito. Tem a Laura também, de Celebridade, que é aquele colarzinho. Sim, a Laura... A Laura, ela tinha uma coisa legal, que ela tinha aquela questão de querer tomar o lugar da Malu Mader, né? Ela não é... É subir na vida, é, né? Não é nem a questão de subir na vida, ela quer ser a Malu Mader, entendeu? Eu acho que é unânime, a gente não pode deixar também de fora a Paola, né? Paola Bracho, né? Paola Bracho. Paola Bracho é a mulher mais má do México, né? eu acho que pra mim também é a Flora da favorita. E a que eu tinha comentado já, a Bia Falcão. Que é a Fernanda Montenegro, né? Que é a Fernanda Montenegro. Isso, ela se dá de morta na novela, num acidente de carro. E depois ela reaparece viva em outro país. E pega o Cauã Raymond. É, Papa Anjo, né? Eu lembrei de uma vilã que eu gostei, porque, na verdade, a atriz, ela sempre fez personagem bonzinho. Vide, Chocolate com Pimenta. E nessa novela que foi apaixonada, ela fez uma vilã, né? Que ela fez a Clara, sim, a Mariana Ximenes. Eu não vi essa novela, Paciona. Eu também adoro ela como atriz, é uma ótima atriz. O meu top 3 de atrizes, em terceiro lugar a Mariana Ximenes, em segundo lugar a Cláudia Raia, e em primeiro lugar a Adriana Esteves. O Fernando do Level 1, nosso parceiro, que pediu pra gente falar de Esmeralda, né? Uau! Esmeralda. Então, de vilão, eu gosto muito da Flora também, que é muito boa. A própria proposta da favorita... A dupla sertaneja, né? Não, a ideia de que você não tem uma protagonista, a mocinha. Você tem duas protagonistas, só que são duas vilãs. É, duas vilãs. Só que o público não entendeu, né? Ficou perdido. Precisa mesmo da mocinha e da vilã. Tanto que a Globo, ela colocou pra você saber quem é a vilã de verdade no meio da novela, né? Ela não deixou isso no final. Porque aí a novela pegou embalo mesmo, né? Quando você definiu quem era vilã e quem era mocinha. Sim, e na época fez um sucesso absurdo, né, também essa novela. A favorita se passou em São Paulo também. Foi. Eu lembro de uma cena da personagem da Cláudia Raia, como é que era o nome dela? Donatella. A Donatella, ela fugindo e tal, ela tava lá nos arredores da estação da Moca, que estavam tentando matar ela. E lá é mó quebrada mesmo, é só a indústria velha que tem lá. É, e a Flora foi tão marcante que tem uma votação que diz que a Flora é uma das grandes vilãs das novelas. Então, a Flora chegou num status de Odete Reutemann, de Vale Tudo também. Sim, mas acho que a única que conseguiu superar ela aqui no Brasil foi a Carminha. Não sei se superar, mas chegar no mesmo nível. Mas chegou no mesmo nível. Vamos dizer assim. É que a Carminha foi mais por tudo que fez, mas no final ela ficou boazinha, né? A fora não, ela era ruim até o fim. Não, mas não é que ela ficou boazinha, ela não ficou boazinha, a Carminha. Não, mas ela fez as pazes com ela. Sim, ela fez as pazes, mas ela não se arrependeu do que ela fez em momento algum. Não, jamais, jamais. Então assim, pra mim tudo bem, ah, ela fez as pazes e tal, ela... se cumprimentaram, se abraçaram no final. Eu acho que a Flora era uma vilã mais banal, né? Porque a Carminha, querendo ou não, tirando o Max, ela nunca matou ninguém, né, cara? Ela fez as maldades. É, não. Ela fez as maldades. Matar... Cara, o cara que ela tentou matar no barco foi um bagulho de louco. Que pessoa que faz isso? Max, né? Não, não era o Max, era o novinho lá. Não, não, era o outro, isso. Qual é que é o nome? Então, Lúcio, né? Lúcio. Lúcio, é, Lúcio. Cara, isso. E no final você tinha, sei lá, normalmente quando tem esse negócio de quem matou o personagem lá, quem matou o Max, normalmente eles botavam 3, 4. Nessa eles botaram uns 10 personagens suspeitos, tinha muita gente. Foi. É que a Flora, ela era sem escrúpulos mesmo, né, cara? A Flora tacava o foda-se já. E outra que também era sem escrúpulo era a Nazaré, né? Que matava todo mundo na escada. Essa era também, cara, né? Porra! Na escada. Mano, escadas matavam mais do que armas naquela novela, velho. Se tinha problema com a pessoa, ela ia lá e empurrava da escada. A gente até assistiu a cena aqui, eu assisti dela tentando matar a enteada dela com a tesoura. Cara, isso é bizarro. Mas de outros vilões, eu gostaria de citar também o assassino de A Próxima Vítima, que todo mundo queria saber quem era o cara, por quem ele matava, quem ele mataria. Ficou um hit mesmo, um grande... Ficou na cabeça das pessoas. A Próxima Vítima é muito velho pra mim. Sim, né? Eu lembro um pouquinho dessa novela, que... Na década de 90. Chamou bastante atenção do público, porque isso. Também era diferente, né? Não tinha a questão do casal apaixonado. É porque você escondia, né? Você vai revelar no último episódio quem é a grande pessoa escondida. Que virou uma tendência em algumas novelas, né? Por exemplo, quem matou Linil? Quem? E outros também, né? Mas outros vilões que eu queria citar rapidinho era o Vlad, de O Vamp. Era muito engraçado, muito caricato. E a Maria Altiva, de A Indomada, a Eva Vilma. Não, eu que... Essa daí, porra, eu adorava essa personagem. Então, era uma senhora bem caricata, né? Madame, mais ou menos. E vivia naquela cidade praticamente agreste. Ela fala assim, não, eu preferia estar em Londres. Eu tenho que ficar aqui nessa maldita cidade Greenville da vida, né? Eu sempre gostei bastante de vilões cômicos também. Tanto que uma que eu gostei bastante recente foi a da Cheias de Charme, que foi a Cláudia Abreu que fez. Que era a Cheyenne. Que assim, ela foi vilã da novela, beleza. Ela fez as maldades dela, mas ela se ferrou a novela inteira. Tudo que ela fazia dava errado. E ela era muito cheia de bordão. Ela fazia muita coisa chamar atenção no que ela falava. Porque ela fazia uma personagem nordestina, né? Uma cantora. Que tinha um sotaque muito forte. Então tudo que ela falava, você ficava lembrando daquilo. E era engraçado que, tipo, ela tinha um tique dela. Quando ela tava discutindo com alguém que não tava dando certo, que ela tava perdendo na discussão, ela pegava o celular e queria que o celular explodisse. Ela começava, exploda celular, e era engraçado. Era bem engraçado. Essa Cheia de Charmes eu lembro bem da trama, né, as empreguetes. É bem recente, e era uma novelinha, uma novelinha tranquilinha, que tinha a questão da música e tal. E eu comecei a assistir pelo fato da menina querer ser cantora. Eu não sabia no que a novela ia dar no começo. E eu gostava de ver ela tocando violão e tal, da primeira apresentação que ela fez no violão acústico. Eu achei interessante, aí eu comecei a acompanhar, então eu gostei dessa novela por isso. Tanto que essa novela, antes dela, fazia pelo menos uns 4 anos que eu não via a novela. E depois que acabou, também não vi mais nenhuma. Tirando a Avenida Brasil. Eu lembro que a música das empreguetes virou viral na internet. Sim, todo mundo falava dessa música. E a Globo fazia uns esquemas legais, que ela falava, a música vazou na internet... E ela botava o endereço do site lá embaixo. Então a pessoa acessava o site na vida real e a música tava lá pra você ouvir. Isso foi interessante também. Por isso que a música virou hit, né? Pra ver o poder que uma novela tem de fazer um hit até de música, né? Que não tem nada a ver. Mas vamos finalizar aqui com o último tópico, né? Desse cast. Que foram as cenas marcantes, né, pra cada um. Difícil demais. Eu escolhi 5, mas eu vou tentar filtrar aqui. Cara, acho que, primeiro, uma das coisas mais recentes que teve, virou hit também na internet, na TV, todo mundo falando, que é a briga da Nina e da Carminha na Avenida Brasil. Sim, me sirva, Vadia. Me serve, Vadia. Me serve, Vadia. Eu mando agora. A cena dela cortando o cabelo da Carminha. Ah, é? Dela fazendo a Carminha de empregada. Eu gostei mais, a cena que eu gostei mais foi um final de novela que a empregada de verdade, né, chega e vê a cena e pega as duas nisso. Achei muito interessante. Que era a empregada que fez o maior sucesso lá do amendoim lá. Ah, sim. É porque na trama a Nina era a mocinha, a Carminha a vilã. Só que aí nesse momento ela inverteu os papéis praticamente, porque a Nina se vingando, né? Ela maltratando a Carminha e do jeito bem bravo, bem rústico, né? O povo brasileiro até que gostaria de ver mesmo, mas porra, deu dó da Carminha naquele momento. Teve mais alguma coisa nessa novela que virou meme também, não foi só esse meme? Fora o oi oi oi da vida? Foi, tem, mas eu não lembro agora. Isso aí é uma porrada de coisa. Mas uma cena dessa novela, assim, que me marcou bastante foi a cena final, das duas se abraçando. Ah, sim, verdade. Porque, cara, foi eu não sei, mas aqui em casa, né, todo mundo assistiu em silêncio essa cena final, assim. Aplaudiu, né? Não, não chegamos a aplaudir, mas foi uma parada bizarra, porque a Diane Esteves interpretou tão bem que ela demonstrou o tempo todo que ela só tava perdoando a Nina porque ela não tinha outra coisa pra fazer. Porque ela não queria, tipo, em momento algum ela se arrependeu de tudo que ela fez, sabe? Tô sem meu Xbox aqui, não tenho o que fazer, então não, eu vou perdoar. Não, foi bem assim, tipo, eu tô na merda mesmo, ninguém mais gosta de mim, a única coisa que eu tenho a fazer é, sei lá, aceitar o perdão dela, né? Aliás, é ao contrário, né? Perdoar, e as duas se perdoaram, né? As duas se desculparam uma com a outra. É que foi uma vilã que o público se apegou, eu acho que o autor ficou com dó de matá-la, né? Sim, foi forte pra caramba, eu achei muito bom. O final dessa novela, muita gente reclamou. Mas eu achei que foi um dos melhores que já teve, assim, de final de novela. Teve gente que chorou. Ah, não, assim, eu gostei bastante do final da Passione, que mostrou que, tipo, quem tinha matado o cara foi a Clara, né? O motivo dela ter matado, tipo, ninguém esperava que ela era abusada na infância, essas coisas, entendeu? É, foi meio pesado, né? Foi mais forte. Essa novela eu não vi, então eu não posso falar nada. Bom, uma cena que eu escolhi aqui é a cena do Rei do Gado, cara. Quando eles acham o... Qual é que era o nome do personagem do Antônio Fagundes? Assim? Qual, o Bruno Mezenga? Isso, Bruno Mezenga. Quando eles acham ele no meio do Araguaia. Porque ele ficou perdido ali no meio da floresta, todo mundo procurando ele. Ficou perdido. A Patrícia Pilar era a mulher dele, né? Foi, ela era uma sem terra, né? Uma sem terra, era furaboia. Furaboia, é. Boia fria, era boia fria, né? Furaboia. Furaboia, eu tava tentando entender o que você tava querendo falar. Furaboia é foda. Uma outra cena que marcou pra mim foi o prédio explodindo na Torre de Babel. Eu já até comentei, mas foi muito marcante porque assim, eu era moleque, tipo, eu tinha, sei lá, 6, 7 anos, eu era muito novinho, tipo. E essa cena foi muito forte, né? Porque você vê um shopping explodindo, as pessoas morrendo dentro do shopping. Então, foi tenso. Tanto que teve uma época que explodiu um shopping, que o shopping... Ah, de Osasco. Shopping de Osasco. Não explodiu, né? Ele desabou e a gente ficava zoando, desabou, né? Que era a novela. É, um vazamento de gás ali, explodiu um pedacinho. E tinha o glorioso Jamanta. Tinha o Jamanta também. Jamanta. Jamanta deu morrer. Foi a maior piada do Cacete e Planeta na época. Sim, aliás, não só na época, né? Bem depois eles ainda estavam investindo nessa piada. Como de praxe. O Jamanta voltou numa novela aí. Voltou na Belíssima. Na Belíssima, o Jamanta está de volta. Também, o Jamanta está de volta. No final da Belíssima, o Jamanta mostra o fim. Ele tinha uma família, né, velho? Meu Deus. Ele tava fugindo da família. Ele tinha mulher, um monte de filho, e ele tava fugindo, velho. Acho que ele se fazia de boa. Né? É muito bom, velho. Eu adorei essa novela. Outra cena que é muito marcante, que tipo, muito boa, cara, é a Senhora do Destino, esqueci o nome dela. Pegando a Renata Sorra na porrada, velho. Pegando a. Ah, Suna Vieira, a Maria do Carmo. É. A Maria do Carmo, isso. Eu lembro que nessa novela eu descobri o que é buchada de bode. Essa cena virou pico de audiência. Foi, cara. Foi. Estapeou a mulher, velho. Outra que teve uma cena forte de briga, assim, que todo mundo esperou pra ver, que a Globo era tão filha da puta que ela até anunciou, tipo, hoje vai ter a briga das personagens. Foi a da celebridade, que foi a Malu Mader brigando, batendo na Cláudia Abreu. dentro do banheiro. Foi tipo assim também. Ela no banheiro, foi lá e pegou e bateu até não querer mais. Tanto que deu uma polêmica na época, né? Porque tinha muita violência, mas foi só essa cena, né, de violência. E nem foi tão violento assim. O da, do Senhora do Destino foi no meio da rua, não foi? Pegou? Foi. Não, foi, foi no meio da rua, não foi um prédio, não? Sei lá, não lembro. Foi no prédio? Não, não lembro, mas foi bem pesado. Na minha memória, foi no meio da rua. Foi meio que assim, foi a vingança, né? Porque o povo quer ver o personagem... O povo gosta de ver o bonzinho se vingando do vilão. É lógico. Não à toa é pico de audiência, cara, quando a mocinha briga mesmo com a vilã. Dá uns tabefes nela. Sim. O povo adora uma putaria mesmo, ah, que coisa. Um barraco, né? Um barraco. É, na verdade é o que dá audiência hoje no Brasil, né? Barraco, violência e sexo. Ah, eles falaram que diminuiu bastante, mas daí ontem acho que tava vendo a novela na casa da minha avó. As mulheres pagando peitinho na novela? Ah, velho. É, que é a novela do Esse Cara Sou Eu, não é? Lá, é. Essa eu não assisto, eu não gostei dessa novela. Não sei. É. Não, isso, a novela não é boa. E outra, é da Glória Pérez, então. Não merece minha atenção. A novela é tão ruim que o que virou meme foi a música do Roberto Carlos. Né? Esse cara sou eu. Bom, agora falando de uma parte mais cômica, assim, não tão cômica, né? Porque é um problema social bem pesado até pra se comentar. Cenas que me marcam até hoje são as cenas racistas do Carrossel. Não a de agora, que agora tá bem mais tranquilo. Mas a do passado. O Cirilo, velho. O Cirilo sofria. Porque, velho. Cara, na época isso não era tão tenso de se comentar em uma novela. Porque quanto é hoje. Porque hoje o SBT tá refazendo a novela e eles estão bem sutis quanto a isso, né? Eles estão deixando o racismo da Maria Joaquina com o Cirilo ser mais pela questão social do que pela questão racial. E no Carrossel mexicano original, não era bem assim, né? Era uma questão mais racial mesmo. Ela não gostava do Cirilo porque o Cirilo era negro. E isso é muito, sei lá, pra uma novela infantil, eu achava isso meio forte, meio pesado. É pesado. Mas foi interessante até. É importante comentar, tanto que no final a situação muda, né? Muda quando acho que a mãe da Maria Joaquina sofre um acidente e precisa de doação de sangue, quem doa é a mãe do Cirilo. Sim, e outro, o Cirilo também consegue o carrinho lá e ele conquista a Maria Joaquina. É pra você ver como é que é uma bitch, né? A Maria Joaquina é Maria Gasolina. Aquela história, o Carrossel não é reprisado mesmo porque o Ministério Público ia fechar na hora. Hoje em dia não pode passar. É bizarro. Não dá. Não daria, não. Antes de fechar esse cast, eu quero dar algumas indicações de algo que na minha concepção não é novela, mas o Cabeça e outros aqui do staff ficam enchendo meu saco com isso. São webséries. Novela de internet. São novelinhas de internet, porque não chega nem a ser uma novela, né? Porque normalmente não dura tantos capítulos. Por isso que é uma série. É novela, é web novela. Mas são muito boas. Eu vou dar. Eu só quero dar indicação de quatro aqui, quatro? Rapidinho. São. Se eu for falar o nome, são duas novelas. São duas novelas. São duas novelas. São duas webséries. São duas webséries inglesas, que seria a Bite Me, que falam de zumbis. Tem a 8 Plus, né? Esse é muito bom. Que é de ficção, assim. Essas duas, elas são americanas, né? São gringas, né? E são muito boas. Você acha fácil aí no YouTube, legendado, essas coisas. A Bite Me, inclusive, é do Machinima. Passa no canal do Machinima, já encerrou, tem com duas temporadas. E duas brasileiras, que é o lado Nix, e outra que é a hashtag EVocê, que são muito boas. Se eu não me engano, você me passou uma vez que era dirigida pelo Robson Kumoji, né? Que é o dublador do Sasuke, do Naruto. A hashtag EVocê é dirigida pelo Robson Kumoji. Que é o dublador de Sasuke do Naruto, pra quem gosta. Bom, a gente brinca que é novela de internet, mas realmente eu assisti essa aí, você, e realmente é legal, é interessante. É bom. É muito bom. Vale a pena a gente começar a querer acompanhar assim quando assiste. E é uma coisa mais nova também, porque sai um pouco do clichê de novela normal, né? Uma coisa mais jovem também. Bom, vamos finalizar, né? Porque já falamos bastante aí de novela. Vocês descobriram um lado nosso que vocês não conheciam, nosso lado noveleiro. Porque apesar de sermos nerds, somos brasileiros e brasileiro tem que conhecer de novela. É triste, mas é meio que obrigatório, né? Eu acho só um pouco triste que hoje as novelas, elas meio que influenciam demais as pessoas. Eu acho que isso não deveria acontecer. Mas aí não depende da novela, depende da pessoa, né? Não, mas se tiver influenciando pro lado bom, é até... Se influenciar positivamente, é válido, né? É válido. Mas é, você... é até uma forma de educar o povo brasileiro, já que... Já que as escolas não conseguem. É. Enfim, deixa pra lá. Mas vocês descobriram um lado meu que nem eu mesmo conhecia, porque eu acho que eu fui o que falei mais nesse podcast hoje. E não era porque eu tava rosteando, era porque eu entendia do assunto. Hoje em dia eu não tô assistindo nenhuma novela, mas eu já assisti muito. Então, assim, eu não assisto novelas, tipo, automaticamente, como muito brasileiro. Eu assisto novela quando o tema me interessa. Então eu acho que as pessoas deveriam fazer o mesmo, porque nem tudo que passa é bom. Uma coisa ou outra, só que se salva mesmo. Quando se salva, normalmente ela marca a nossa vida, né? E alguém tem mais alguma coisa pra falar? Eu não sei se isso daí de nem tudo que passa é bom, assim, eu acho que é o contrário, nem tudo que passa é ruim, cara. Também tem essa, porque tem muita gente que quer... Tem muito preconceito com novela por causa da relacionado muito a dona de casa, mas hoje em dia não é mais. Sim, né? Concordo contigo, tem muita... antigamente falava que novela é coisa de mulher, homem não assiste novela, mas isso não é verdade. Não existe mais. O homem assiste novela normal, como todo mundo... Assume, porra, assume e seja feliz. Assume e seja feliz, ficou tenso, cara, da porra. Realmente, tem muita novela ruim, mas também tem muita novela boa. Tem O Brasil tem atores muito bons, diretores muito bons, autores muito bons, muito ruins também, mas tem muito bons. E eu acho que, assim, uma vez uma professora minha comentou comigo, quando eu tava na faculdade, de comunicação. A gente tava conversando sobre hobbies, assim, ela falou, eu assisto a novela. Ela falou, professora, a senhora assiste a novela, né? Uma pessoa culta que nem a senhora assiste a novela no YouTube. Ela falou, eu tenho que assistir de tudo pra me tornar uma pessoa culta. E eu acho que o que ela falou é verdade. A gente não pode ser preconceituoso a ponto de não assistir uma novela só porque é uma novela, né? Tem que ter um pouquinho de abertura aí pra tudo. E eu penso assim, né? Eu sempre dou chance pra tudo. E eu repito, eu estou surpreso como essa staff tem um bando de ex-noveleiro aqui. Sim, e detalhe, tem mais gente que não está nesse podcast que também é noveleiro. É, senhor cabeça, cadê senhora você? Senhora Fer. Essa fileira, na boa. Bom, é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Não se esqueçam, a gente comentou aqui das novelas que a gente mais gosta, das novelas que marcaram, dos autores, dos vilões... Mandem um e-mail pra gente. Do povão. O que vocês gostam, o que vocês não gostam, o que marcou a vida de vocês. É interessante, a gente gosta de saber esse tipo de coisa. E a gente comenta na leitura de e-mails e tal. É divertido a gente ter mais opiniões além da nossa, né? A gente não faz o podcast só pra dar a nossa opinião, a gente faz o podcast pra ouvir a opinião de vocês também. Então, qualquer coisa, mandem e-mail para contato@projetoxpodcast.com.br. Se não gostaram, porque muita gente não gosta de novela, né? Mandem e-mails para atlas@projetoxpodcast.com.br. E é isso aí, eu agradeço quem ouviu a gente aí até o final. Esse cast ficou bem divertido, eu gostei de fazer ele. Apesar que foi um cast meio de última hora, né? Assim, não o planejamento, a gente teve a ideia há um tempo, mas a gravação foi meio, vamos gravar agora. E rolou. Vou gravar hoje. E rolou. Então é isso, galera. Você estava implorando. Você estava implorando pra gravar. Depois daquela conversa aí de novela. Eu não sei quem é mais noveleiro aqui, se sou eu ou se é o Sage. Acho que é o Sage pela idade. Eu, né? Eu tenho mais tempo de verdade. Ele tem mais experiência. É, o Sage viu a primeira novela do Lima Duarte. O Mugi entrou de gaiato, mas também se mostrou um grande noveleiro. Imagina. É isso aí. É isso, eu acho que é isso aí, galera. É isso aí, valeu, obrigado a todos que ouviram e até a próxima. Tchau. Até a próxima, tchau, tchau. Falou. Tchau, tchau. Beijunda. Começando mais um Caixa de Entrada, pessoal. Caixa de Entrada, podcast 28. Vamos lá, Caixa de Entrada de novelas. E pra variar, vocês estão escutando minha pessoa, Mugiwara, e não estou escutando Cabeça. Eu faço a pergunta, né? O Mug está aqui, né? Então, cadê o Cabeça? Olha, enfim, não vou nem entrar mais nesse assunto. É sério, vocês têm que resolver o problema de vocês dois, viu? Não sei o que eu fiz, até hoje. vamos agilizar aqui, mas caixa de entrada com bastante e-mails aqui. Vamos dar um inicialmente um alô para os nossos parceiros. Começando pela N-Party, o DollarsCast, a Otaku Company, o LegCast, What a Crazy Go Go, o Mini Clouds, o Level 1 Podcast, o OmegaCast. E aliás, o OmegaCast aí, o Sr. Cláudio Dragão Dourado, está roteirizando alguns audiodramas pro Combo Podcast lá no Dimensão Nerd, né? Então, ainda não saiu, mas está para sair. Então fiquem de olho por lá também, que é coisa bem bacana. Escutem por lá. Uhum, exatamente. E Otakologia Cash. E o Coffee Unlocked. Bem, pessoal, antes de ir para os e-mails, acho que o Sage tem um pouquinho a se falar aqui. Bom, aqui saiu agora um cast de novela e o pessoal que deve ter ouvido deve ter se perguntado. Porra, vocês falaram de novela, mas não falaram de dorama, seus putos. Odeio vocês, né? Calma, galera. Calma, que um dorama tem um cast próprio. E tem convidados. Ó, então esperem. Tem convidados. E logo, logo tá por aí, né, Sage? Esperem, esperem. Surpresas, hein? Bem, então vamos aqui para os e-mails que a gente recebeu essa semana. O primeiro e-mail aqui é referente ao Diogo Rikyu Miyazaki. E ele mandou o e-mail um pouco antes da gente lançar o podcast, dando um chute sobre o que seria o podcast essa semana. É só pra falar que ele perguntou, ele tinha meio que afirmado, né? E a gente tinha falado há tempos atrás que poderia ser falado um chute até antes do lançamento do cast. Não é bem assim. A gente abriu aquela sessão para aquele podcast uma vez que a gente gravou o caixa de entrada muito cedo, tá? Uhum. Mas pra deixar corretamente aqui, os chutes eles valem, na verdade, até a gravação do caixa de entrada, que ocorre toda quarta-feira até as 8 da noite. Até eu acho que fica mais fácil pros outros checarem, né, que as pessoas deram um chute, e por isso vai ficar registrado na tabela o chute e a pontuação que ele fez. E interessante que ele acertou o chute, mas então, Sage, o que fazemos nesse caso? Tá bom, eu deixo passar essa. Passamos essa porque, só pra falar também, a gente deixou meio que confuso na última vez que a gente falou, então só que fica avisado agora. Os chutes valem até quarta-feira, 8 da noite, que é o momento da gravação do caixa de entrada nosso. Tá ok? Beleza, pessoal? Sim, por favor, galera. Por favor. Então, mas o Diogo, ele mandou um outro e-mail agora referente ao cast que ele ouviu, né? Que foi o de papéis femininos na ficção. A gente vai ter que dar uma resumida aqui, porque nosso do céu. Tempo para um caixa de entrada já é limitado. E esses dias a gente tem até extrapolado até um pouco do tempo. Mas então a gente vai dar uma resumida aqui. E se precisar, eu adianto na edição, mas eu acho que não vai precisar, que a gente vai tentar agilizar um pouco por aqui. Vamos lá, rapidinho. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Diogo. Inicialmente, parabéns para todas as mulheres pelo dia de vocês. Enfim, só para começar, queria ressaltar algo que vem do meu dia a dia, que é do fato que cada ano mais e mais mulheres estão optando pelos cursos de engenharias. Até o de elétrica, que é um dos mais machistas do sentido de só tem homem no curso e apenas uma minoria de mulheres. Algo muito bacana, pois isso pode acabar com a ideia de que engenharia é só para homens. Olha, Diogo, eu falo que eu estudei engenharia, cara. Eu me formei em engenharia química. E no de engenharia química é o mais equilibrado, meio a meio. Mas o de elétrica que eu vi ali, retrospecto, pai do céu, só tem homem naquele curso. Às vezes dá até medo de entrar naquele prédio. Ah, velho. Não, é o que eu falo. Se você escolheu essa faculdade, arque com as consequências. Eu fiz sistema de informação. Eu não reclamei, velho. Embora era de se reclamar. Se você tivesse escolhido, por exemplo, uma faculdade, sei lá, biologia, você ia estar bem melhor nesse quesito. Olha, eu não reclamo, até porque meu prédio fica do lado da farmácia, então, porra. Ah. Tava ótimo. Mas continuando em meio do jogo, enfim, vamos ao podcast. E antes de começar aqui, vai meu momento fanboy do Miyazaki, pois os filmes dele têm uma forte pegada feminista. Poxa, quem assistiu os filmes dele vai concordar comigo. Temos grandes personagens femininas. Nausicaa, Princesa Mononoke, entre outras personagens que ele criou e eu esqueci. E fogem de muitos dos estereótipos, e não só as personagens principais, como também as secundárias, como a Lady Bushi de Princesa Mononoke. São sem dúvida os melhores personagens femininas do mundo da animação. bom. Cara, eu vi Náusea, realmente. Ela é uma personagem forte. E o filme é bom, hein? É. Bom, aqui no e-mail dele ainda ele falou, comentou sobre cada tipo de estereótipo que a gente falou no cast, isso, né? Como tá bem grandinho, a gente vai citando rapidinho aqui, né? Como ele falou das donzelas, falou das tsunderes, das tomboys. Isso, peraí. Das tsunderes eu queria entender. Ele não considera a Taiga uma tsundere. Ele até colocou uma seguinte situação. Ele mencionou um exemplo de tratamento Taiga e Yuji com um tratamento... É, PXP com Mug. Eu não entendi isso direito ainda. Eu não sou um personagem de Toradora. Eu sou maltratado pelos meus amigos. Não é assim? Sei lá, Mug se tsundere, Mug? Não, na verdade, pelo que eu entendi, ele falou que eu seria... Pelo que dá a entender, né? É, ele fala assim, que a Taiga trata mal o Ryuji. Esse é o mesmo tratamento que o pessoal do PXP fazia comigo. Então eu seria o Ryuji. Vocês são as Taigas. Nós somos tsunderes, então, né? Eu acho que é isso. Eita, rapaz do céu. Eu acho que é isso. Mas então, se ele não considerar a Taiga de tsundere, vocês consideram a Taiga de tsundere, vocês são tsundere, sei lá. Não. Eu só sei que eu estou o cara que apanha. Rapaz do céu. Mas eu acho que o jogo ele vai entender se a gente não ler tudo isso aqui, porque, rapaz, isso é gigante, viu? E a gente tem que correr no caixa de entrada. Mas um ponto interessante no e-mail dele, e todo mundo concordou mesmo, que a gente tá extrapolando em uma coisa, no caixa de entrada, que é falar de Shihaya Furo. Ele falou, chega! Chega! Chega, a gente tá muito fanboy mesmo, viu? Olha, eu mesmo tô tentando me segurar com o One Piece. Teve um cast gravado ontem, que eu não falei uma vez numa menção ao One Piece, então eu tô me segurando, eu tô tentando não colocar o One Piece em todas as situações, eu tô meio que um fanático, e a gente também vai segurar, não vai falar sempre de Shihaya, vamos tentar só depois quando lançar a Shihaya, talvez terminar a segunda temporada de Shihaya, a gente faz um spin-off, e lança junto com algum podcast aí paralelo, falando sobre o final da temporada. Mas... A gente vai dar uma parada, assim, com o momento de Furo. Bora, vinheta, tá bem legal, mas enfim. Isso, e vamos segurar a Fê, vamos segurar o Cabeça, eu, o Mugi também, né? É, na verdade, nós quatro somos fanboys. É, os fanboys aqui de Shihaya, então chega de momento Shihaya Furo por enquanto no caixa de entrada, né? E põe essa vinheta na gaveta, né, o Mugi. E pra fechar o meio, ele vai falar do chute, né? E vamos ao chute, no qual terei que montar uma teoria muito louca aqui para tentar adivinhar qual será o próximo cast. Bom, primeiro vamos Dolly. Como todos conhecem, uma marca de refrigerante de Guaraná brasileiro. E eu nunca provei, mas me parece muito ruim. Cara, é ruim, mas é barato. É, mas ainda assim é ruim. Bom. Enfim, prefiro convenção. Quando já que você vai tomar alguma coisa barata, convença. Ó, a gente não tá sendo patrocinado. Cara, eu prefiro tubaína, viu? Sinceramente. Bom, ruim brasileiro. Vamos anotar isso. Agora vamos para sabão. Isso lembra o quê? Banho, espuma, bolhas, banheira, higiene. Vamos apenas aguardar e vamos dissecar a última dica. Rádio. Bom, rádios é um tipo de veículo de notícia, uma mídia, como televisão, internet. Nessas mídias para entretenimento das pessoas, costuma-se fazer programas. Espere um momento, programa, mídia, televisão, banheira. Neste momento vem a mente, a banheira do Gugu, né? Bom, é ruim, é brasileiro. Será que o próximo cast é de programas da televisão brasileira ruins? Pode ser que seja programas da televisão brasileira bons. Mas aí a dica seria agora na Antártica e não Dolly. É, piada ruim, eu sei. Mas isso é só um chute da minha mente, e pode ser que eu esteja enganado. Enfim, um abraço e vou embora rápido, pois o mundo precisa de mim. Só que não. Fui. Olha, ele bateu na trave, cara. Ele pegou totalmente o espírito que a gente colocou nas dicas, mas não foi gol, tá ligado? Velho, eu não sei. Eu acho que foi um chute na trave, porque o tempo que a gente falou é novela, e novela tem muita coisa ruim e muita coisa boa. Realmente. Foi bem na trave, foi quase caindo na... Bateu na trave, no chão, só que não entrou na linha do gol. Tá bom, você não acertou, amigo, mas chegou perto. Terminando aqui essa epopeia do Diogo Hikyu Miyazaki, vamos para o e-mail do Lucas Francisco, o até então fanboy de One Piece como eu. Uhum. Vocês estão de parabéns, cada vez mais se superando, gostei muito do último guest, gostei muito do caixa de entrada ter terminado com o Charlie Brown Jr., porém não tenho muito a comentar sobre o cast. Ó. Observação, o Mug pediu que terminasse com o Charlie Brown Jr., né? A gente atendeu o pedido dele. Você tá devendo uma pra gente. Merda. Desconsiderem o meu primeiro e-mail. Fiz aquela fanboyzice porque estava sem ideia E ainda não esqueço do coelho da... Lembrando que esse aqui é um segundo e-mail, porque ele mandou um primeiro e-mail com os trechos que você tá lendo, né? Exato. Ele só adicionou coisas nesse segundo e-mail. É bizarro. É. Sobre o próximo cast, se o Sage está nele e manja, deve ser algo muito, mas muito velho. Então eu digo, coisas e ou costume de antigamente. Qual é? Só bem, porque eu tô nele, errado. Não deve ser porque eu sou tão... é velho, né? Se bem que você mencionou umas novelinhas bem antigas. Ah, mas qual... Vampir de 92, eu gostava. Que rei sou eu de 89, não tem problema. Eu não acho tão velho assim. Continuando, ele coloca, e eu gosto do Mug, mas chama ele pro X1. Ih, desafiou, véio. Desafiou. Olha o desafio. É, eu não gosto de brigar com quem gosta de One Piece, pelo contrário. Mas se você quer colocar a prova, conhecimento de One Piece... I dare you, I dare prepara. You. Mas enfim, é sempre bom discutir sobre One Piece, enfim. Continuando o e-mail dele, também seria legal um cast de Mamonas Assassinas ou de Charlie Brown Jr. Ou simplesmente música. Se forem ler esse e-mail, leiam esse, não o anterior. Na verdade, a gente fez isso. cast de Mamonas Assassinas, ou por que não, né? Os caras mais legais de Guarulhos, sabe? Olha só. Isso aí é... Pra quem não sabe, eu, Mug, sou guarulhense, acho muito foda Mamonas. Talvez um dia, por que não um cast sobre Mamonas? Por que não um cast sobre Charlie Brown? Por que não um cast sobre música? Eu sou uma pessoa bem eclética, não sou totalmente eclético, não gosto de funk. Mas eu sou uma pessoa parcialmente eclética, gosto bastante de gêneros musicais, gosto de música. Então, quem sabe não rola. O Mug gosta de pagode. E eu vou tentar não falar sobre pagode. Eu vou tentar não falar sobre pagode. E o próximo e-mail é do Kazu. Olha pra ver o assunto que ele já põe, cara, já tá dando medo. PXP, episódio 27, papéis femininos e School Days, opinião. Ele tinha que falar de School Days, porra. Ai, meu Deus. Você teve um grande cast sobre papéis femininos, por que você me veio lembrar de School Days? Ai, um anime traumático, porra. Bom, vamos lá. Sobre School Days, posso até concordar que seja um anime pesado, gore e bizarro. Na verdade, é tudo isso mesmo, e mais um pouco, viu? Acho que até que propositalmente, ou não, foi vendido de forma errada, porque parece um anime muito inofensivo no começo. Eu vou responder depois pra você. Provavelmente, quando a gente tá gravando, você vai receber até isso antes. Uma tirinha feita por mim após assistir School Days. Eu vou colocar essa mesma tirinha... aqui na postagem desse cast. Aquilo resume School Days. Bom. É aquela coisa. O final já sabia, mas ele tem cara de inofensivo mesmo. Bom, mas continuando o e-mail dele. Mas, mesmo assim, acho um bom anime. Tem drama e personagens bem desenvolvidos. Isso além de ensinar lições importantes, como... não seja um babaca. Não seja uma cota. É. Exatamente. Uma cota é o sinônimo de babaca. Concordo. Exato. Não brinque com sentimentos de ninguém, principalmente da Cotonou. Não brinque com Cotonou, Asamaru. Não. Não brinque com alguém que saiba usar um cutelo. É, esse é o medo. E tome cuidado com todas as mulheres, por mais inofensivas que pareçam ser. Nunca se sabe. Olha, isso daí eu tenho que assinar embaixo, velho. Eu também, tá, viu? Rapaz do céu. Depois que pega umas namoradas malucas, rapaz do céu, você não duvida de mais nada. Não tem como ficar feliz ou se divertir com School Days, até porque o objetivo não era esse. O objetivo era chocar a audiência e, de alguma forma, trazer reflexões sobre imaturidade, irresponsabilidade e suas consequências. E spoiler, o Makoto colheu o que plantou. Não vamos colocar o spoiler. Tá bom, sem spoiler. Eu fui censurado nesse spoiler, a gente não vai continuar o spoiler. Bom, essa é a minha opinião. Parabéns pelo cast e parabéns a todas as mulheres do mundo, mesmo as malucas. Abraços, Kazu. E vamos prosseguir para o próximo e-mail, do Matheus Murasaki. Olá, pessoal do PXP, meu nome é Matheus do Carvalho, AK Tryonaut, 16 anos, São Paulo. Parabéns pelo cast de Dia das Mulheres, foi algo muito legal de se ouvir e sempre bom ouvi-los comentando sobre estereótipo. Como fizeram também no podcast de vilões. Sim, realmente, a gente fez isso no cast de vilões. Deviam fazer isso com um pouco mais de frequência. Bem, meu tipo favorito de personagem é o tipo tomboy, pois essas são as que têm uma personalidade mais forte, cativante e independente, na minha opinião. Resumidamente, são as que mais quebram padrões. Na verdade, a tomboy, a essência do tomboy é quebrar padrão, né? Quebrar o padrão feminino. Bem, comentando brevemente, eu diria que minhas três personagens femininas favoritas são... Number 1... Jolene Tudio, do mangá Jojo Zero Adventure Part 6 Stone Ocean, a única protagonista feminina da série e uma das melhores. Sua presença na série é uma... Sua presença na série é mais marcante que a maioria dos personagens masculinos e ela cresce absurdamente na série. Number 2, Juno MacGuffin, do filme Juno, que é uma das personagens mais carismáticas, divertidas e cativantes que já vi em toda a minha vida. E number 3, Lisbeth Salander, da trilogia dos filmes e livros Millennium. E ele fala aqui que é uma das personagens femininas mais fortes, tanto em ideologia quanto em personalidade. Bem, pessoal, até mais, no aguardo do próximo cast. Oi, bons exemplos que ele deu, hein? Porra. Esse filme Juno é bem legal. E o próximo e-mail, então, é do Daniel Crisóstomo Fernandes, né? Olá, galera do Projeto X. Sou Daniel, tenho 28 anos, sou de São Vicente, São Paulo. Gostaria de parabenizar por essa homenagem à presença feminina na ficção, do Dia Internacional da Mulher. Principalmente as mulheres do cast, Dri e Fer. Realmente, as mulheres no mundo do entretenimento eram vistas apenas como objeto de decoração, ou para ter um apelo sexual. Há algum tempo atrás, se dizia que filmes de ação com mulher como protagonista era sinal de fracasso. Mas isso vem sendo mudado no decorrer dos anos. Hoje encontramos filmes como Kill Bill e A Toda Prova, que tem mulheres como protagonistas e são sucesso de crítica e público, o que era impensável há algum tempo. O que prova que é possível ter uma mulher como protagonista sem apelar para a sexualidade. Desde que tenha conteúdo, isso se aplica a qualquer tipo de mídia. Se não houver uma história legal, não importa se é homem, mulher, é homossexual, cachorro, Pokémon. Valeu e até a próxima! Olha que eu ainda falo também a Ripley, né, de Alien também, é um bom exemplo de protagonista mulher. Acho que foi um dos começos, né? Diria. O cabeça desse podcast, ele tentou falar sobre ela umas trocentas vezes. Eu lembro da gravação. E a Fer e a Dri cortaram todas. Toma cabeça. Aí eu tirei na edição, porque ele foi cortado muitas vezes. Mas tudo bem. Cabeça, eu sei como que você tinha naquele cast e... É. Bom, a gente fala aqui da Ripley por você, até cabeça. Eu curto. Pronto, aqui não vai ter ninguém pra te cortar, eu acho. Até eu cortei o cabeça, mas não era com da Ripley que ele tava falando. Tá vendo, cabeça? Você não quis gravar o cast de entrada, perdeu a chance de falar da Ripley. É. E finalizando os e-mails aqui, vamos para o e-mail do Hataki Diogo. Ele faz um chutezinho aqui, ele fala, na falta do que chutar, ele coloca os chutes. Guia Mochileiro das Galáxias, ou Douglas Neil Adams, detalhe que o nome dele em sigla fica DNA, e ele nasceu na mesma cidade onde foi descoberto DNA. Abraço. Eu acho que ele deve pensar isso, alguma coisa por causa do sabão, toalha. Ou talvez tenha sido por causa da data, né? Essa semana foi aniversário dele. Sim, exatamente. E vamos à dica da semana anterior para explicar, né? Se bem que a gente meio que já explicou a dica anterior, foi rádio e sabão, Dolly. Mas é bom justificar, né? Porque rádio vem da origem da telenovela, que eram as rádios novelas. Sabão vem outra origem também, a soap opera, que eram as empresas de produtos de limpeza que patrocinavam esse soap tipo opera. De programa. Soap opera, daí sabão. E Dolly não é por causa do refrigerante, é por causa da ovelha, ou seja, o clone, que é o nome de uma novela. A gente foi além. É, detalhe, dica do Panda, então qualquer coisa a culpa é dele. Olha, eles pararam de aceitar minhas dicas depois de War King, não sei porquê. Não sabe porquê, né? Aham, tá bom. Eu não sei porquê, mas enfim, não tava difícil. Imagina. Teve gente que gostava das minhas dicas, tá? Bom, bem, a dica dessa semana: Nostalgia, Power Rangers e One Piece. É, e uma observação: não é cast de Nostalgia 2. A gente não vai fazer alguma coisa 2 tão cedo, pelos nossos planejamentos. Não, não mesmo. Pelo menos até os 50 casts não dá, não. A gente já pode afirmar isso: ó, até os 50 casts, a gente não tem nenhum. Uma continuação de algum cast. Até os 50 casts a gente já tem programação do que a gente vai lançar. E nenhum deles é continuação. Ok? Pronto, ok. Mas é isso aí, a dica repetindo. É Nostalgia, Power Rangers e One Piece. E não é que é de One Piece também, falando logo. Mas é isso aí, eu tô nele e é isso aí. É nóis. Tem One Piece? Por que não teria, né? Bem, pessoal, a gente fica por aqui. Até a próxima semana e fique com os erros. E falou, até semana que vem. Então vamos Sejam lá. Bem-vindos ao meu senhor. Obrigado, mano. É... Depois a gente quica do chat. Então se preparem aí, galera. Que é isso, mano? Que isso? Escravizaura, porra. Idade negra de mim. É então se. Okay. Fica quieto, Mug. Porra. Não! É websérie! Pô, cabeça não tá na gravação. Cabeça muito vai aparecer no, no. Merda! Depois você grava isso daí pra gente colocar no. Nos erros, cabeça. É isso aí. Mas bem lembrado, cabeça. Eu acho que é o único lugar que eu vou conseguir falar sobre websérie em um podcast. Vamos falar. Vai, agora é o Panda. Então começa lá, Mug. Eu? É. Você falou pouco. Então tá. Ó, é que assim, esse eu primeiro não pode tava passar. Pensando... Pode passar, é, a gente já falou. Tá. É que assim, eu não tava pensando em história em si. Na algum momento, eu não lembro o momento, mas se você quer uma novela assim que me agradou muito, foi Coração de Estudante. Não, mas o que você tá falando? Mas o que você tá falando, Mugi? Aí tá falando de curiosidade, calma. Você tá lendo a pauta, Mugi? Não. Oh, por isso, né, o tá, Pedro? Eu começo. Começa aí, sim.